começando a sua 259ª edição para falar finalmente sobre a continuidade tão esperada de Resident Evil 7. Pra quem não sabe, tá dando mod, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. A minha copa de alto não é copa de nada, vai se dando na morra, diabo, capeta. Capinheiro. Eu vou dar um tapão em quem falar que isso não é Resident Evil, porque merece, viu? É tiro, porrada e bomba, amigo. Tiro, porrada e bomba. Monique Database. Eu adorei esse sobrenome, Monique Database. Ficou ótimo, eu estou hoje com enxaqueca, porque por duas razões. Primeiro, por questões que não vêm ao caso, e segundo, porque as pessoas não param de falar que Resident Evil é cópia de alguma coisa, Resident Evil 7 é cópia de alguma coisa, e eu já estou ficando irritado e fazendo face palms e o meu olho está revirando até a nuca. O Maxon Lima. Boa noite, valeu aí pelo convite. Tô feliz de estar aqui com a minha cartilha do Survival Horror pra ticar todas as listas e conferir se é ou não é, porque tá difícil, né? Sim. E o Demartini, que pediu pra não chamar ele de Felipe Demartini. Não, pode me chamar de Demartini, sim. E eu também tô muito, muito preocupado com um vício em queijo trança que eu tô desenvolvendo. Então, pra me preocupar com pessoas que falam que Resident Evil 7 não é Resident Evil, isso não é uma prioridade pra mim. Eu só dizem que esse queijo gera alguns problemas no sistema nervoso central e foi averiguado em Helsinki na década de 60, que algumas pessoas ficaram, sim, completamente sugestionáveis e foram perdendo a vontade própria. E a pele, exatamente, foi escamando e ficando branca, assim. Então, assim, é um aviso de amigo, entendeu? Porque eu tô preocupado com isso. Então, a pessoa que diz que Resident Evil 7 não é Resident Evil, ela só fala, eu só escuto e tô e mais como, preocupado e como com outras... queijo. Cara, melhor relacionamento da vida é que uma pessoa só fala e outra só escuta e foda-se. E segue, vira que segue. Além disso, uma das melhores coisas da vida é o Coringa Trocador. Só queria... muito bom. Para detalhes, procure Maxon Lima no Google Imagens. Eu deveria ter convidado ele, na real. Cara. E é isso aí. Nessa semana vamos nos reinventar pela quarta vez. Vamos em primeira pessoa com muito cagaço trazer de volta a ideia de sobreviver com muito horror e ter cagaço e medo de andar depois de muito tempo. Tudo isso e muito mais depois dos Ximenes. Só pra explicar pros nossos amigos, a gente tem uma sessão de e-mails, que era uma sessão de e-mails, só que a gente sempre falava dos Ximenes, até que um belo dia alguém falou do Ximeio, e esse Ximeio depois virou Ximenes, que é o nome de um camarada nosso. E agora a gente tem uma vinheta onde ele fala o próprio nome, com a musiquinha do Mega Man de fundo. E é muito legal. Isso é muito mágico. É uma piada que vai escalando, né? Sim, é uma piada que você tem que ver desde a terceira temporada, sacou? Aí você dá a sétima, se você chega de paraquedas, cara, que piada é essa? Você tem que abrir a Wikia pra ver o lore da parada. Atenção vocês nas leituras de e-mail do Baixo Frente, só com o seu programa é o lugar da De Jagas. Este imbecil que vos fala agora manda real, porque semana passada era 258 e nessa semana sim é 259. E ao meu lado está o senhor da eternidade, que não sabia dos números, portanto ele não tinha como me corrigir. De fato. Inclusive eu perguntei pra você qual era o número e você me deu a resposta sumariamente errada. Mas tudo bem, eu acho que todos nós nos perdoam. Ah, não dá pra acertar todas, né? Até porque, porra, a gente já tá num momento que a gente perdeu a conta, né? Porra, é foda. É justo. Lembrar do número é brabo, se eu não olho antes eu me fodo. Eu achei que fosse 259, porque a gente já tem um monte de gravado. E teve um outro problema sério também, que geralmente a gente usa o Don't Pad, só que da última vez a gente fez na raça, sem Don't Pad. Sim, aí eu só não peguei os e-mails. O Don't Pad tem a cola do número aí, é mole. É tranquilão. Mas enfim, vamos seguir com essa coisa, e quem abre os e-mails de hoje é você, meu nobre parceiro. Pega o primeiro aí pra nós. Sheldon da Fazenda Orson diz: seus mistificadores, filhotes da ditadura. De fato, nós somos filhotes da ditadura. Somos sim. Aqui é Sheldon falando diretamente de um bunker que espero ser secreto. Cara, bunker tem tradução pra português, é casa-mata. Sim. É uma boa tradução, inclusive eu gosto dessa tradução. Pra caralho. Só queria dizer que essa ideia de Senado Adventures poderia ser um trading card game. Cara, poderia mesmo, ia ser do caralho. Tipo Yu-Gi-Oh! Baralho de Satanás, segundo o Gilberto Barra. Mas todo mundo sabe que o Baralho de Satanás. Ah, esse cara agora me deu uma vontade de cagar. Se eu precisar urgentemente sair da conversação, é porque eu fui cagar, tá? É, a gente aguarda, é rápido. Assim seria fácil. Eu posso soltar uns peidos aqui, que eu vou relaxar. Assim seria fácil explorar as mecânicas de partida e coligações, de fato. Partido seria o quê? Mana? Isso é foda. Não, mano, é voto, né? Tipo, galera, apoio, voto é mano. Não, ele teria que ser apoio de partido, apoio de facção, e seria mano também. Foda. Também gostaria de deixar uma dica de tema para o próximo Tempestade Cerebral. Um outro momento marcante da história do Brasil, também marcado por personagens maiores que a vida. Caralho, não entendi porra nenhuma dessa frase, mas. Maiores foi. Que a vida e frases ainda maiores. Ah, era pra ser. E ele deve ter escrito no celular essa porra, o celular é foda. Uhum. E frases ainda maiores. Mas, ao contrário da nossa era de decadência, era uma era dourada de glórias. Só foi nos anos 90, claro, e os apoteóticos desafios entre academias. Principalmente a rivalidade entre BJJ e luta livre. De fato, isso é uma história do cara. Não, tinha um amigo meu, o Arthur. Ele já participou de podcast com a gente, esse viado? Demartino? É. Já. Pô, ele era o quê? Garoto Olhos de Vespa, alguma merda assim, viado? É, rapaz Olhos de Vespa. Rapaz Olhos de Vespa, enfim. Teve uma época que ele queria que. Porque o acho que o pai dele era dessa. Meio que dessa galera do jiu-jitsu. Então ele tinha várias histórias muito loucas dessa época pra contar. E ele falou que ele queria fazer um jogo dessa porra também. Porra, por que não? Então, se a gente for fazer essa merda, eu chamo ele pra falar. Onde 300 ou 1000 pessoas se gladiavam em uma guerra valendo a honra e a glória. Uma época onde Sérgio Malandro apagava as luzes do ginásio pro Eugênio Tadeu não tratorizar o Renz. Uma era de frases como: não sou teu brother, irmão. Eu sei que você usa asteroides. E a minha favorita do Sensei Tanaka: desafio é entre mim e ele. Morte pode ser, mas nunca em público. Pega mal, de fato. Caralho. Dentre outras. Axé para todos. Cara, essa época era sensacional. Falava uma lenda que nego falava que os alunos iam cair na porrada com a galera de outras academias pra, tipo, falar: irmão, tu apanhou porque tu não sabe jiu-jitsu. Sim, chega sim. Lá na academia do Grace que tu vai ficar bolado. No Rio era luta livre e em São Paulo era contra a galera do Hapkido. Caralho. É muito estranho isso. E é uma época sensacional de lendária. Você que foi de São Paulo conhecer alguma dessas ideias de Hapkido, escreva para nós. Sem dúvida. Agora, o próximo que mandou sem nick, porque é um arrombado, filha da puta. Olá, amiguinhos, me chamo de... É Nazaventão, né? Nem que a Nazão lançar o nome dele. Caralho, arrombeta. Arrombeta. Não, é uma... Jarrombeta. Jarrombeta. É. Olá, amiguinhos, me chamo Jarrombeta. Moro em Fortress, tenho 20 anos e curso finanças da Universidade Federal do Ceará. Escuto o cast desde o episódio 37, mas em toda a sua história eu só mandei cerca de 5 e-mails, na época muito jovem, e usava cada dia um nick diferente. Poderia... Filho de uma puta, né, cara? Pra gente não identificar, né? Filha da puta. Poderia ter repetido algum deles. Bom, sem mais delongas, gostaria de dizer que gostei muito do último cast, mas vim aqui apresentar-lhes uma proposta de jogo diferente, com narrativa linear ao estilo Telltale. Ó, então não é linear. Telltale não é linear. Tem é linear e não linear ao mesmo tempo. É. Seu personagem seria Eduardo Cunha. O jogo começaria com você numa sala de interrogatório da Federal, e os episódios seriam flashbacks de acontecimentos relatados pelo mesmo. Dentre eles, colocar Lula e Temer como testemunhas de defesa. Entendi. Bem louco isso aí. Caberia o jogador nesses episódios articular, tomar decisões e agir de maneira que desejasse, e cada ação teria impacto no episódio seguinte. Um sistema de karma, como o de Mass Effect, estaria presente, corrupto e honesto, bem como uma barra de respeito individual para cada personagem da narrativa. Não, aí devia ser partido. É. Esses caras respondem mais como partido do que como indivíduo. De fato. Ao final do jogo, você decidiria o destino de Cunha e do Brasil, sendo 4 finais para a nação brasileira. Peraí então, seu personagem não é o Cunha, seu personagem é o investigador. Não, é o Cunha respondendo investigador. Mas acho mas que peraí, mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que mentir pra não ser preso, é isso? Tipo isso. Você tem que articular e tomar decisões. Você pode escolher trocar de brincadeira no meio do negócio, ou então delatar alguém para que você seja... Ah, não, entendi agora. É um lance meio Assassin's Creed. Tipo, você começa no interrogatório policial onde você pode mudar seu passado, é isso? Tipo isso. Ah, tá, entendi. Louco, hein? Cara, esse jogo que você descreveu me lembrou por algum motivo num jogo muito bom chamado Her Story. Tu já jogou essa bosta, Dag? Eu ouvi falar já. É muito não maneiro. É um jogo meio, tipo, cara, não é bem... É um jogo, mas é um jogo bem fora da caixa, vamos dizer assim, bem diferente de qualquer merda que você já jogou na sua vida. Porque a única interação que você tem com o jogo é tipo um Google. Você vai... Só que é um Google que está relacionado a vídeos gravados de uma investigação. Caramba! Então você vê os vídeos lá de uma mulher, que ela tá sendo acusada de matar o marido, se eu não me engano. O marido dela desapareceu. E aí ela tá sendo questionada. e você fica vendo os vídeos da mulher. Só que conforme ela vai falando as paradas, você vai meio que tendo mais sacadas, então você vai procurando mais a fundo os assuntos. Então é tipo, sei lá, ela fala alguma coisa de um bar lá, que ela foi com o marido, que era o bar preferido dela. Aí você procura pelo bar. Aí você vê acha todos os vídeos, todos os registros de que ela falou a palavra bar. Sabe qual é? Então você vai, tipo, a partir desses links com essas palavras que você vai procurando, essas keywords, palavra-chave, né? Você vai procurando e você vai desenvolvendo o que aconteceu. O mistério vai, tipo, ficando mais profundo, sacou? Você vai chegando mais... Pela sua escolha de termos pra investigar, você vai abrindo o mistério. E o jogo, ele meio que não tem um final... Tá, ele tem um final que ele tem um certo plot twist, mas meio que você pode chegar no final a hora que você quiser. Você fala, tipo assim, beleza, cansei. E aí o jogo acaba e tem um finalzinho, sacou? É um finalzinho bem... Tipo, é bem rápido, mas é maneiro, porque é um plot twist. Só que o lance... O objetivo do jogo é você ver todos os vídeos, né? É, saber da história direito, ver se a mulher matou o cara. Mas é maneiro, porque você sente que você tá participando, sabe? Você sente que você tem umas sacadas, que você pensa, caralho, não, vou procurar essa parada aqui. Aí você, caralho, não, mas aí, tipo, você tem uma evolução, você se sente meio investigador, entre aspas. Você se sente um tira. Exatamente, é divertido o jogo. Gostei. Mas é bem simples, sabe? Você só procura, não é parada no registro, você só digita as palavras e tal. Não tem muita sacanagem. Mas é legal, é curtinho o jogo e é divertido. Na época eu comprei no Hubble Bundle, sei lá, vale a pena. Não sei quanto tá hoje em dia. Mas deve ser baratão, né? Deve ser menos de 10 pau. Tranquilão, dá pra fazer um boleto. Dá pra fazer um boletinho. Agora continuemos aqui. O final canon de uma cai e Temer assume. Final ruim, volta da ditadura militar. É, Dennis. Final bom, plebiscito decide a volta da família real ao Brasil. Meu Deus do céu. Final secretão, novas eleições, Eduardo Jorge, por exemplo, vai ressuscitar ele? Peraí, Eduardo Jorge não morreu não, caralho. Morreu? Ele morreu naquele desastre de avião, não foi? Não, caralho, isso é o teoriza básico. Isso é Eduardo Campos, né? Não, Eduardo Campos, porra, não tem nada a ver com a história. É, eu confundi os Eduardos. Tem muito também. Eduardo Campos morreu no acidente de avião também? Foi. Foi, é verdade. Não, é muitos Eduardos. Eduardo Jorge, esse eu não conheço. Eduardo Campos. Eduardo Jorge é um retardado do Partido Verde, que tava candidato pra presidente também. Ah, é? É, só fala merda e é meio lesado. Ah, normal, né? Partido Verde, né? Já seria se fosse quem? Se fosse o Gabeira? Meu Jesus, nem fala nesse cara. Gabeira com a tanguinha de crochê dele. Eu tenho alergia ao Gabeira. Pode ouvir o nome dele, eu já fico irritado. Ai, ai, então vamos lá. Então, em ambos os finais, o jogador teria que passar pelo teste da fatídica votação do impeachment. E para quebrar a quarta parede, o jogador teria que escolher três das seguintes frases. Pela ordem, acabou o tempo, deputado. E próximo, por favor. E teria que repetir equivalente ao número de deputados votantes para que o jogador sinta o mesmo cansaço do personagem. Entendi, então é tipo um presidente da Câmara Simulator. Tipo isso, essa parte seria, né? Aí, e será que ninguém ia dar nele um Eduardo Cunha e você um gangster, não? Vai lá. No caso dos possíveis finais do Cunha, seria a prisão ou mesmo a liberdade condicional. Em ambos os jogadores teria que fazer uma sequência de QTE para chorar diante das câmeras e conseguir o apoio da imprensa. Meu Jesus do céu. Porra. Beleza, vamos lá. As DLCs poderiam ser as seguintes. Os jantares perdidos. Jantares pagos com dinheiro público onde o jogador poderia interagir com figuras como Renan, Juca, Sarney, Temer, AS... Só gente do bem. Nossa, só gente legal. É o estilo Citadel de Mass Effect 3. Tá aí, boa ideia. O Homem do Baú. A crônica de Cunha para impedir a candidatura de Silvio Santos em 89. O mais vendido, com certeza, seria esse. E por fim, a traição de Sérgio Machado. Tentar gravar o maior número de conversas possíveis no menor tempo. Seria um modo arcade do jogo. Bom, era isso. Muito obrigado por lerem. Esse foi grande mesmo. Você tá me devendo um dogão, seu porra. E por favor, não entrem em hiato novamente. Não está nos planos. Por último, mas não menos. Não está nos planos, na verdade, né? Está, né? Nunca está. A gente nunca viu o hiato chegando. Por último, mas não menos. Importante você de fazer um apelo aos ouvintes, o resto integrante do cast, exceto o Pivoto, para que entrem no grupo de Telegram. Não? Não? Assim, eu poderia até entrar, mas se eu for entrar, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com todos os meus outros grupos do universo. Eu bloqueio, silencio e eu olho, tipo assim, uma vez por semana, mais ou menos. Justo. Nossa, ainda você estará lá. E eu só olho, tipo, as últimas três mensagens. Porra, aí você olha, cansa. Porra, eu vou dar scroll nas 1.500 mensagens da semana inteira, não vai rolar, né? É, isso é foda. É muito brabo esse trem de social no celular, é foda. É. E isso é grupo de família, que o povo só dá bom dia. Nossa senhora, eu me irrito muito com essas porra. PS, seu eternidade será o host através de um golpe e Mestre Splinter nascerá das cinzas. Previsão para 2018. Boa previsão. Boa previsão. Agora, por fim, o derradeiro. E Lucas Z diz: recuso-me a ler esse link de novo, ridículo, moleque prego. Obrigado por dizer a legenda que eu pus. Ah, foi você que botou. Eu achava que tinha sido ele, porra. Como é que você... Você tinha que botar de uma cor diferente, caralho. Não tem cor. Mas peraí, ele mudou de link, é isso? Vai lendo aí. Tá bom, vamos lá. Fala aí, Daigo, senhor da eternidade. Não ligo para se tiver ou não outro participante da leitura de Ximenes, porque não são eles que passam a infâmia ao quadro. Entendeu? A gente então é o gerador de infâmia do nosso quadro. Aqui quem vos fala é o Lucas Z, ou agora como pretendo me chamar, como jogador de esportes Razer Earth. É pra ler no inglês mesmo, gringagem pura. Eu não entendi, ele virou profissional, alguma coisa assim? Tá patrocinado então pela Razer? É, ele é só um cuzão. É, tem que ser patrocinado pela Razer, não é fácil assim não. Ah, sei lá, se ele vai com o moleque é profissional de LOL, sei lá, essas bostas assim. Ah, ele tem idade pra isso, né? Acho que ele tem o quê, 18? Sei lá, com certeza, esse moleque, enfim. Ainda não, foda-se aí, Lucas Z. Ainda não pode ser profissional do que for. É, profissional. Ainda não ouvi esse último cast, principalmente porque se trata de política, mais ou menos, né? Isso já vem me enchendo o saco, ideologia zapada. Bom, tirando o bode, não foi muito ideológico, foi? Não, foi mais até só zoar quem tá no poder mesmo. Até o bode foi tranquilo. Não, o bode só zoou, porra. É, mas quero falar... Caralho, daqui a pouco me cagar. Mas quero falar dos dois casts dos ouvintes. Nossa, alguém ouve isso? Que surpreendentemente foram bem quistos. Que surpreendentemente acabei gostando mais do primeiro, inclusive da participação do Pyron. Olha só, o Pyron que é xingado toda semana, finalmente recebeu praise. Tirando algumas partes de tropeços dele, como alegar sexualidade de jogadores sem o conhecerem. Ah, porra, ele tá zoando, né, fera? Sabemos muito bem que aqui no Brasil dá no mínimo em treta, por dessa vez em processo. Ele tá zoando, fera. É só zoação. O processo é difícil. Eu gostei da postura e comportamento do cara durante o cast todo. Ele tava legal, dando opiniões boas. Isso que importa. Parecendo até que desintoxicaram o coração dele e removeram boa parte da SEGA de lá. Muito pelo contrário. É o poder da SEGA que acender. Cara, meu peito tá fedendo pra caralho. Que foda. Yeah! Cuidado, não peide na presença do Paco. Já o... Ele gosta de peido. Caralho. Já o segundo... Isso menos quando ele peida. Quando ele peida, ele sai. Ele deixa o peido vazio. Já o segundo cast não foi tão agradável porque o senhor Léo Sanches parecia estar com uma ira irracional, raiva. Uma irracional raiva? Ah, tá, não. Eu que li errado, caralho. Escreveu certo. Uma irracional raiva durante o programa inteiro. Inclusive com os sentidos muito confusos. Ele é sempre assim. Pois alegou odiar meia dúzia de títulos bons, mas gostar de Dragon Quest Builders. Cara, ele tem todo o direito de se odiar. Aliás, eu acho que ele deixou bem claro que ele se odeia, não? Sim, várias vezes. Se isso é apenas um mero caso de masoquismo, sim, é. Peço desculpas pela estranheza. Tá, eu tenho certeza que ele aceita suas desculpas. De qualquer forma, finalizo falando que o RE7 está muito bom em gameplay, que a história está no limiar entre um lixo e boa. Porra, limiar entre lixo e boa é basicamente qualquer coisa do mundo, né, fera? Que não é lixo nem boa, mas enfim, é muito abrangente. Com aquele maldito protagonista ridículo, a namorada sonsa e aquele caralho de personagem mindfuck que aparece no final do fechamento em si. Spoiler, sério, apenas não. É só isso tudo de e-mail mesmo por essa semana, meus caros senhores. Me agradem mais com futuros casts. Quero mais secretão de Kingdom Hearts, caralho. Puta que pariu. O cara explana a natureza dele nesse final, o caráter dele nesse final, né? É, sempre assim. Só abriu, né? E abraços. Cara, Daigo, fecha aí rápido que eu preciso muito cagar. Uhum. Então, como o nosso amigo Senhor da Eternidade precisa defecar, depois de ler este último e-mail, que foi uma bosta, vamos acabar com essa porra de um jeito simples e rápido. A moral da semana é: não cague nas coisas dos outros. Sim, boa moral. Porque logo mais tem mais e cocô. I gotta get back to work. I love you, Ethan. You were right. I did lie to you. If you get this, stay away. Meus amigos, estamos falando novamente da maior maior série de horror de todos os tempos. Temos maior, jogos, outra filmes. Coisa, maior franquia da Capcom na atualidade. Há um bom maior tempo franquia já. Da Capcom. Voltou a ser. Não, o Street Fighter não tinha passado? Não, nunca passou. Pô, com o Street Fighter V que não passou, cara, eu te garanto isso. É impossível que o Street Fighter V tenha enfim. Feito passar Resident Evil. Cara, há muitos anos Resident Evil. Acho que a Season 1 de Street Fighter talvez tenha ensaiado passar, mas agora pra Season 2 acho difícil. Não. Não teve aquele dado de Pokémon do Wii U vendeu mais que o Street 5? Vendeu, é sério isso. Verdade. Falando sério. Cara, a gente tá falando de Resident Evil. Resident Evil tem jogo, tem filme, tem livro, tem revista, tem a porra toda. A própria tem Crocs. Peça tem peça de crocs. Teatro. Tem peça de tem teatro. Tem sandálias Crocs, galera. Saiu essa semana. Crocs, gente, Resident Evil. Meu pai do céu. Tem uma sandália Croc, o Dema postou, cara. Nossa. Tem boneco preciso. Do Marvel Capcom, tem tudo. A própria série, a gente não pode dizer que o nome já é maior que os próprios jogos. A gente não vai discutir aqui o sucesso da série, porque já fizemos isso em um outro programa anterior, que o Google aqui me disse que é o número 219. Se vocês quiserem, pode procurar aí 219. Teve a Gegé, teve a Monique Database, falou muito sobre Resident Evil, bonito, muito legal, muito divertido. Mas acho que devemos levantar que estávamos precisando de uma reinvenção da franquia. Não existe franquia que perdure por tantos anos que não precise ser reinventada. E no caso de Resident Evil, nós tivemos umas 4 reinvenções ao longo dessa franquia. Eu acho que reinvenção mesmo foi agora. E o que aconteceu em outros momentos foram acomodações sensoriais. Sensoriais? Eu tirei isso do bolso agora, eu não sei porquê. Porque manda o seguinte, cara, você tem fundamentalmente duas formas de mudar. Você muda pela acomodação, por exemplo, sei lá, casamento de 20 anos, que o cara já não faz nada pra agradar a mulher, só acorda ali, fica de cueca na sala o dia inteiro e beleza, né? Caso típico, todo mundo. Olha aí, viu? Nem que tá casado ainda. Esse é um caso típico de acomodação, né? Você meio que já conquistou o que tinha que conquistar, já garantiu ali o que tinha que garantir. É claro, tá fazendo uma analogia bem boba aqui, né? Mas o Resident Evil, ao longo, talvez, da última década, a gente viu ele perdendo alguns elementos muito característicos da franquia 20, agora quase 21 anos atrás, em prol de se tornar um jogo pasteurizado de se os zumbis não têm cérebro, porque eu preciso ter, vamos dar tiro porra. Vamos dar tiro porra, isso é muito clássico. E se tornar um jogo comum dessas gerações atuais, de tipo, ah, eu sou um jogo de ação, beleza, parabéns, você é um jogo de ação. Eu considero que a série teve duas reinvenções, né? Uma agora e outra com Resident Evil 4. Ah, sim, mas okay. Com o tempo, ela deixou realmente de ser uma série que... Ela foi uma série que sempre pegou muita coisa do passado, sempre se deixou influenciar por muita coisa. Mas ela sempre levava isso além. Mas com o tempo, ela foi perdendo até isso, assim. Isso que você fala é muito, muito acertado, de ser pasteurizado, assim. Ela se contentou em ser igual a qualquer outra coisa durante um tempo. Que é um mal de videogame hoje em dia, né? Não é do Resident Evil. Resident Evil é só, sei lá, eu me importo com Resident Evil, não me importo com Assassin's Creed. Então dane-se que Assassin's Creed sai todo ano um e é igual, assim. Mas a virada agora pro 7 é muito ambicioso, porque, primeiro, não é um Resident Evil 2, insira aqui um subtítulo, se der errado, dane-se, é um outro jogo. Não, é o Resident Evil 7. O cara botou lá na numeração canônica da franquia. E ele poderia muito bem não ser o 7, né? Poderia muito bem não ser o 7. Não, dado o mercado, ele podia se chamar Resident Evil, ponto. As pessoas adoram isso. Eu adoro uma parada dessa, tipo Tomb Raider 2013. Ele podia ter sido o Resident Evil 2017, né? Ou o Sonic 2016. Não, mas pelo seguinte, só de ter sido um jogo em primeira pessoa, já, sei lá, mercadologicamente falando, podia ser um motivo pra, vamos lançar ele como qualquer coisa aqui, porque ele é um Resident Evil em primeira pessoa. Mas a galera tava discutindo sobre isso, inclusive como uma possível motivação pra colocação do 7 no meio do título. Ah, ok, sim, ok. A gente chama de Resident Evil 7 porque esse é o nome do jogo. Mas se você reparar na logo, ele não é Resident Evil numeral 7. Aham, sim. O 7 está dentro do Resident Evil, né? Então ele marca isso também. Inclusive no Biohazard também, né? Aqui no Biohazard tá um numeral romano, romano não, numeral arábico, de fato, né? Se a gente chamasse Biohazard 7 Resident Evil, mas não foi dessa vez. Né? É. Caralho, cara, eu achei só uma solução de design muito elegante e fabulosa pra ser deixada de lado. É, eu gosto de acreditar que não tá disfarçado, tá ali apenas pra, sendo maravilhoso. Pra quem não sabe que tá dando mole, procura no Google Resident Evil 7 logo. Você vai ver que o Biohazard, o Z, tipo, 70% do Z faz o número 7, você fala, ah, malandro. E no Evil, o Viu vira o V e I do 7. Vira então, I. É uma jogada maneira. Eu achei isso elegante. Foi uma brincadeirinha que surgiu, na verdade, quando eles quiseram zoar a galera com aquela demo kitchen, né? Ninguém se tocou, a pessoa passou um ano falando, nossa, Kitchen, jogo de terror da Capcom, e aí depois deram na nossa cara. Não, que era assim, wait a minute. Nada, tipo, o Joey, depois de... Todo mundo já percebeu, o Joey ainda tá lá, pensando. Não, então, o PT já tinha saído nessa época, né? Eu acho que ninguém parou pra pensar, né? Tipo, oh, peraí, de novo não. Não, não seria atingido duas vezes pelo mesmo golpe. Sou um cavaleiro do Survival Horror. Mas o pessoal caiu. E é sempre bom lembrar que a gente veio da girafa sendo felada pra isso. Então a evolução é real. Nossa, meu Deus. Sim. Nossa, não Jesus lembra Cristo. Disso. Não sim. Precisa lembrar disso. E olha só, eu acho que essa reinvenção agora, ela aí sim, não fica só com cara de reinvenção, mas fica com cara de, meu irmão, eu sou corajoso. Eu vou pegar a minha franquia, que há alguns anos está bem estabelecida, sendo o que ela é. Os fãs vêm e às vezes falam que não gostam, mas o jogo vende, então dane-se. Já tô naquele quadro de o que quer que eu fizer, eles vão comprar pra ver, nem que seja pra falar mal. Sim. E você muda a perspectiva do jogo, muda bastante, sei lá, o Resident Evil 6 é um jogo de ação, né? Não, mas vamos lá, Elapis. É muito e fácil. E um jogo de terror de novo. Me copia de Outlast. O Resident Evil 6 é um pato. Ele faz muita coisa e não faz nada no mesmo tempo. Calma. Esse é o problema. Mas e eu acho que ele foi mais ambicioso. Eu acho assim, eu acho que o Resident Evil 6 ele foi extremamente ambicioso. Agora eu acho que a Capcom foi humildona, pra ser muito honesta. Eles pensaram menos é mais agora, na minha opinião. Eu acho que o 6 era uma coisa mais fácil de você pensar. Vamos fazer essa parada aqui. Tipo, o 6 pra mim diferente. É uma amálgama de tudo que deu certo no mercado. E vamos inserir numa série que tem um nome fudido. E aí mas, você sabe que vendeu bem, cara. Esse é o problema. Tipo, foi mais uma questão de recepção e da coisa que gerou, né? Da conversa que gerou, da discussão que gerou, do que propriamente pensando por números. Porque se a gente for voltar mais atrás e lembrar do fato do Resident Remake ter vendido ridiculamente pouco, aí sim essa mudança se vê necessária, entendeu? Sim. Mas o Resident Evil 6 ele foi considerado um fracasso pela Capcom. A Capcom teve que reduzir os números pra poder dizer. Era muito alta a meta, porque eles. Por conta do investimento. Mas o Monique falou, nós vamos pegar desde o jogador de COD até o jogador de FIFA e o jogador de Resident Evil. E o cara que joga Minecraft. Joga Need for Speed, navinha, tudo. Era jogador. Mas foi literalmente uma amálgama de tudo que funcionava no mercado. Resident Evil. A famosa quimera, né? Era bizarra. Funcionou mal, esse que é o problema. Exato. Mas a Capcom tava muito ambiciosa. Eu acho que a expectativa de venda deles não era tipo 10 milhões, algo assim? Era 7,5. Vendeu metade disso. É, uma coisa que eu me lembro claramente. Mal. Vendeu bem, mas não chegou bem. nesse número. Não chegou na expectativa. Eles foram baixando até que uma hora eles chegaram assim, tipo, ah, a gente quer vender 5 e vendemos 4,9, sabe? Tipo isso. Então, não foi um 6, porque quando eles relançaram no Steam, e aí os números contam muito por conta das promoções e tal, mesmo que venda a 10% de, tipo, 90% de desconto, ainda conta como uma cópia. Então, sei lá, eu tava vendo esses números recentemente. Eu acho que eles chegaram a baixar pra 5. Eu não sei dizer, não me lembro mais o que faz tempo, mas acho que eles chegaram a baixar pra 5. Eu acho que o 5 vendeu 9 milhões e o 6 vendeu cerca de 6 no total, com todas as plataformas possíveis imagináveis. Mas e o 4 ainda é o que vendeu mais. E não, mas olha só, independentemente disso, é uma coisa que é fato. O Resident Evil 6 teve uma campanha de marketing absurda. Toda hora era um trailer, toda hora era Yau, você vai jogar com 15 caras maneiros. E o 7 foi assim, apareceu ontem e lançou aqui. Tem uma coisa que é muito certa. Jogo de horror não é o gênero mais popular do mercado. Não é o gênero mais blockbuster que você vai ter. Não adianta. Então não adianta você tentar e virar e falar: caralho, eu vou lançar um jogo de horror e vou vender que nem Call of Duty. Não vai. Mas cara, Resident Evil fez exatamente isso aí que você tá fazendo. Ele popularizou uma coisa que ainda não tinha nome, não tinha um gênero definido. Ele provou isso, aí que você tá falando, que não existe. Na época, na extensão de vários anos depois disso. Quando a gente tá falando Eu acho que se a Nintendo não tivesse. Se o acordo com a Nintendo não tivesse sido feito, teria poupado muitas coisas. Talvez a gente não teria até. Você vai saber se o Shinji Mikami ainda estaria na capa. Muita coisa teria sido diferente se tivesse acontecido o acordo Nintendo. Aquela foto famigerada do Miyamoto dando a mão pro Shinji Mikami. Aquilo foi uma bizarrice sem ter. Eu concordo com isso, apesar de eu ser um grande defensor desse acordo, que eu acho que ele gerou muitas coisas boas, mas eu concordo. Não, sem dúvida, gerou, só que não teve retorno. É tipo o lance da Clover. A Clover foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na história da Capcom. Okami não vendeu absolutamente nada, God Hand não vendeu absolutamente nada. Fechou, né? Infelizmente. Mas o ponto que eu acho que é muito válido é: chega pro Playboy do seu trabalho e pergunta pra ele quais jogos ele gosta de jogar. Ele vai falar FIFA, Call of Duty, vai listar vários jogos. Nenhum jogo de horror vai estar na lista dele. Ele vai ter conhecido Resident Evil na época da infância dele, que ele jogou uma vez ou outra, mas não. Você quer dizer que é tipo algo de nicho, né? Exato. Não, é uma coisa mais moderna. Não, eu concordo com relação aos últimos 6, 7 anos, mas se você pensar na história de uma franquia de 21 anos, não dá pra dizer isso com uma certeza. Não, cara, Resident Evil, que cara, bizarramente, ele introduziu o gênero no mercado. Não existiria um gênero de horror de videogame sem Resident Evil. É indiscutível isso. Agora, assim, já existia, mas ele expandiu, né? Na verdade, ele popularizou, né? Ele trouxe, assim, ele fez as pessoas conhecerem os jogos, né? E terem vontade de jogar esse tipo de jogo, porque antes tinha uns jogos bem, sei lá, bem estranhos. Tinha muita coisa em computador também. Era mais de computador e muitos pontinhos. Ah, e os próprios gráficos não permitiam uma imersão absurda. Uma coisa assim, daí que vem a grande. Tudo sobre imersão, né? A grande genialidade da escolha das câmeras fixas, assim. Eu tô com uma página da Capcom aberta aqui, e por acaso é a mesma que a Monique mandou, e os dois primeiros jogos da Capcom mais vendidos são o 5 e o 6, Resident, seguidos por Resident 2. Depois do Resident 2. E essa lista aí é que assim, né? Eles contam o 5 e o 6 porque são multiplataforma. Ah, sim. É, aí, tipo, eles lançam, eles contam todos. Isso sai na época do Resident Evil 5, eu lembro que eu fiquei puto, que eu falei, cara, tipo, eles queriam fazer com que o Resident Evil 5, na época, assim, nossa, foi um dos motivos que nos levaram ao Resident Evil 6 depois. Tipo, a ação vende. Então o Resident Evil 5 ele tem que vender mais do que o Resident Evil 2. E aí que... eles colocam na união do PS3 e Xbox, o que faz sentido. Porque eles saíram juntos, uma multiplataforma. Só que todos os outros jogos, eles são contados individualmente. É verdade, eu tô vendo isso agora. Eu não tinha. É bem justo isso. Ah, ok, entendi. Entendi. A métrica de comparação é dois pesos e duas medidas, sabe? Tá certo. Você tem isso, você isso tem prova. Hoje. Se a empresa divulga isso, é que pra eles, tanto faz, entendeu? Isso é uma maquiada em números pro investidor olhar e falar: porra, vendeu mesmo, hein? Vamos fazer. Continua mais. Continua fazendo assim, pode ler. E aí nós chegamos ao nosso ponto, porque isso coincide com quando o Jun Takeuchi saiu de Resident Evil e foi fazer outra coisa, e entrou o desgraçado do Kawata na série. O melhor amigo do Demati. E a primeira declaração, uma das primeiras coisas que ele afirmou quando ele assumiu como o cara de Resident Evil, era que o mercado de terror era muito pequeno para a franquia. E que eles tinham que diversificar. E eles tinham que fazer jogo de ação. Entendi. Aí veio, numa tacada só veio, Operation Raccoon City, nossa. Resident Evil 6, aí nego tomou no cu. Aí tomou no cu, aí opa, vamos fazer o Revelations. Aí ele tinha uma cara de bosta quando ele tava divulgando o Revelations. Você percebia que ele tava com uma cara de cu. Aí ele fez o Umbrella Corps. E agora ele tá com cara de cu de novo, né? Porque o terror começou a vender. Uhum. Eu já não acho que ele tá com cara de cu, não. Eu acho que ele tá com uma cara, tipo, muito feliz. Tipo, É, dinheiro, meu emprego. Ah, não, sem dúvida. O 7 já vendeu 2 milhões e meio, né? Já levou pra 75 milhões de vendas da franquia como um todo. Vendeu não, né? Shippou, não, entregue. 2 milhões entregas. E meio, né? É, mas tá faltando já nas lojas, né? Os caras mandaram... Né? Que nem a Mani falou, eles foram muito mais humildes dessa vez e mandaram só 2.5 de cópias pras lojas e agora tá faltando, né? Então, a coisa da humildade, que a Monique até comentou já antes, também a gente viu muito na produção do jogo, né? Foi um tiro muito curto. Sim. Foi anunciado na E3, né? É, metade da produção deve ter sido da criação da Indie. Mas você sabe que esse lance de venda no Japão tá indo mal, cara. Eu acho que é um dos segmentos que foi pior na estreia. Sério? Media Create lá mostra que, somando as... o Xbox One não conta lá, porque é irrisório lá, mas... Porque ninguém tem Xbox One lá. Nem aqui o pessoal tem. Só eu que tenho essa porcaria. Sempre aqui, eu sou idiota. Eu tenho essa porcaria, eu gosto muito dele. Que vende? Vende jogo com capa do maluco com uma arma na frente, vendendo ação e tal. No Japão não. O Japão é diferente. Me surpreende essa ideia não ter vendido bem. É. Não, eles não são assim. Os japoneses não gostam de jogo de primeira pessoa, seja ele qual for. O sucesso de Minecraft lá ainda é uma coisa a ser estudada. É. Mas assim, convenhamos que mulher com serra elétrica que corta teu braço dá um tesão foda no Japão. Puta que me pariu. É provável. Que vender o jogo de outra forma, mas provavelmente Uma metodologia de sim date que é sobre isso, sobre mutilação. Eu acho que inclusive a Capcom ela esperava por isso, porque o jogo saiu alguns dias, ok. Mas o jogo saiu antes, né? Nos Estados Unidos. É. Em que ano que ele começou a ser produzido, vocês lembram? Era 2000? Foi logo depois do 6. Acho que 2014 que eles falaram. 2014, né? Foi, por aí. 2014. Mas quando foi eles anunciado? Divulgaram... Só vez. Como Kitchen, só em na E3 do ano passado, 2015. Kitchen 2015. Kitchen 2015 e o Resident 7 2014, sim. Exato. Tanto que eles negam a influência do PT, por exemplo. Eles falam que o PT não teve nada a ver com isso. Faz sentido. Sim, eu tive a oportunidade de entrevistar o Kaota recentemente e eu perguntei muito sobre isso de influência e fui muito enfático e específico, assim. Ele desvia da questão. Ele fala que a influência dele algo panorâmico, assim. Mas ele falou do como ele é apaixonado por Evil Dead. Eu gostei de ver ele falando isso, especificamente Evil Dead, porque isso faz um pouco mais de sentido do que, a minha equipe e eu gostamos muito de terror e lemos muitos livros de terror. Tipo, isso não quer dizer merda nenhuma. E quando ele especifica pra um Evil Dead, me agrada muito mais. Mas os jogos ele foge sempre, assim. Ele foge pra caralho. Acho que no fim das contas, se for parar de pensar, o PT que gosta de uma expressão no kit e não o contrário, né? É porque o PT fez muito barulho na época, né? É que Deus, Kojima! Ele pode não ter influenciado no jogo em si, né? No desenvolvimento do jogo, mas ele com certeza influenciou na divulgação. Sim, né? A gente tem esse novo jogo, baixem a demo aí agora, e a demo cheia de mistérios e tal. Uhum. Desde sempre, eles sempre comentam que o Kitchen e essa Beginning Hour, né, que é a demo que tá na PSN ainda, eles são muito demos de conceito, assim, tanto demo que de conceito pouco... da engine, né? É, exatamente, porque essa engine dele foi, eles criaram e é o primeiro jogo que eles lançam com essa engine é Resident Evil 7. E eles falam isso sempre, isso aqui é uma demo de conceito, não quer dizer que vai estar no jogo, então, tanto que a Beginning Hour, ela é bem sobrenatural, assim. Após o da mão do Dummy Finger, eu fiquei com medo quando eu vi aquilo, eu pensei que fosse ter alguma coisa tipo aquilo no jogo, eu fiquei assustado. É muito macabro. É muito macabro. Nem por isso, é impossível você revelar aquele puzzle. Você, é difícil, cara. Você ele é sozinho. Eu não consigo. A pessoa que eu não sei nem como as pessoas descobriram aquilo, porque você tem que dar uma machadada num quadro em um momento. E olha pro espelho, 180 graus e dois passos pra trás, tipo de coisa que assustou, cara. Tipo, ainda bem que não tem isso no jogo final. É meio que o processo de chamar a loira do banheiro, né? Você dá um giro mas de 180 já graus, pegando carona nisso que o Maxon falou, essa questão também de ter esse puzzle tão diabólico, assim, digamos, e ele ter essa pegada mais sobrenatural, eu acho que talvez seja isso que afastou também um pouco do público, assim, as pessoas não querem ver, porque justamente a experiência que eles tiveram, a primeira impressão que eles tiveram é que vai ser um jogo mais puxado pro sobrenatural. O próprio jogo em si, ele parece que vai por esse caminho, mas ele te engana muito bem. Vamos tentar explicar um pouquinho pra quem ainda não conhece o Resident Evil 7. Qual é a nova proposta? A gente tem zumbi. É cópia de Outlast. E de Silent Hill 2. E de Silent Hill 2. Eu assisti uma hora do jogo e já concluí o suficiente. É. Eu assisti um youtuber jogando e odiei esse jogo. Não vale a pena jogar essa jogo lixo. Não. É. Jogo lixo. Eu não entendi. Não tem Chris. Explica um pouquinho sobre Resident Evil 7. Qual é a premissa desse jogo novo e diferente? Pô, você não sabe, é uma cópia do Silent Hill 2, porque assim, ó. Um cara recebe um e-mail da mulher dele que tava morta, entendeu? Não, só que não. A mulher do cara no Silent Hill tava morta. E no Resident Evil 7 ela estava dada como morta, mas ela tava desaparecida só. Ninguém tinha falado, olha, ela morreu, tá aqui o corpo, vamos fazer um velório. Não, ela tava desaparecida. Então, tipo, a esperança é a última que morre e por isso nenhuma sogra pode se chamar esperança. Essa piada foi horrível e você Então... Então, basicamente é isso. Eu não vejo isso como uma cópia, mas ok. Eu acho assim, eu comentei sobre isso na análise lá no NGP. É muito pouco criativo, porque realmente é a mesma premissa do Silent Hill 2. É o que leva o James à cidade. Não dá pra falar isso, cara. Calma, deixa eu chegar lá. É boa pra uma história de horror. É você buscando a diferença. A diferença entre o Resident Evil 7 e o Silent Hill 2 é que o Silent Hill 2, essa é efetivamente a premissa do jogo, do começo até os créditos finais. É a mulher que voltou. Calma, Maxon. Eu vou chegar lá. Me escuta até o fim, você vai concordar comigo. É a premissa, ele sabe que ela tá morta, ela volta. Voltou, não voltou, tá viva, não tá. No Resident Evil 7, isso tem muito a ver até com a própria forma como eles escolheram pra fazer o marketing do jogo, não revelando nada. Isso. Então você tem essa história, assim, tipo, o Ethan, ele foi lá porque ele recebeu uma comunicação da mulher que tava desaparecida há 3 anos. Isso se resolve nos primeiros 20 minutos de jogo. Cara, sim. Uhum. Eu achando que... Acho que todo mundo, né? Achando que só ia resolver essa questão da... O plot mesmo que a Capcom divulgou é esse que o Dema tá falando. Eu, inclusive, achei que só ia resolver isso no final do jogo. Em 20 minutos de jogo, você já resolve essa questão. Primeiros 10 minutos do jogo, você já encontra a mulher e é ela mesma. E você sabe que é Resident Evil. Então não é sobrenatural. Eu não acho que seja igual. Eu não acho que seja igual. E aí, o jogo vira outra coisa. O jogo segue outro caminho. A premissa do Resident Evil 7 não é o Ethan foi procurar a mulher. Procurar a mulher é a desculpa pra colocar o Ethan naquela situação. Não, é só uma desculpa pra ele ir até lá. Eu não vejo isso como uma cópia do Silent Hill 2 pelo seguinte. Não é uma cópia. Meu, ela tava morta. Tipo, a mulher do James morreu de ter velório, entendeu? Tipo, é isso. Pessoal, é nesse sentido. Todo mundo aqui concorda em uma coisa. O fato da mulher estar dada como morta e ele não desistir atrás dela é muito diferente de Silent Hill, porque Silent Hill a mulher está morta. Todo mundo viu a mulher morrer. A mulher tem aceitado de óbito e ele recebeu uma carta. É muito sobrenatural. Exato. Mas, ó, o plot que a Capcom divulgou é Ethan Winters vai atrás de sua mulher, que desapareceu há 3 anos, recebe o comunicado dela e vai até o Dove e Louisiana investigar. Vai atrás de sua mulher. Eu tô morta, vem buscar aqui no cemitério, porque na verdade eu não tô morta, entendeu? Mas eu acho que assim, quem dá uma importância muito grande pra essa coisa do Silent Hill 2 e diz que é uma cópia de Silent Hill 2 não jogou mais do que meia hora do jogo, porque não é possível. O jogo ele muda completamente a partir do momento que você encontra a Mia, tem toda aquela situação com a Mia no começo do jogo e você vai pra mansão maior dos Bakers. O jogo, a premissa do jogo muda completamente. É que assim, eu lembro muito bem de 99, quando saiu Silent Hill e tava no auge do Resident 2, pela expectativa pelo 3 e o Code Verônica, que existia também esse tipo de comparação que era uma coisa completamente imbecil e eu não sabia que tava acontecendo isso de novo agora, que faz menos sentido ainda. É por isso que eu tô falando e eu tô surpreso. É isso, Eu vou pegar carona justamente nisso que o Maxon tá falando. Quem fala isso, de que o jogo parece muito Silent Hill 2, que não sei o quê, não jogou outros Resident Evil também, porque a premissa é quase sempre essa. Alguém vai atrás de alguém que tá desaparecido. Porra! Sim, sim, sim. E tem outra coisa. Ela vai atrás do irmão na cidade. A minha única... Só um ponto. Se a minha única... Ele copia ele mesmo. O Chris vai atrás da Jill, única... ele descobre a que ela ainda tá questão... Sim. A minha única questão com relação a isso é assim... É, isso é até um pouco de nitpicking, não é nenhuma crítica nem nada do tipo. Mas eu penso assim, se você tem um processo de criativo dentro da empresa e você fala, a gente precisa de um motivo para trazer o Ethan para Dove, casa dos Bakers. Dove, foda-se. O que, que a gente vai ter... que a gente vai inventar para trazer o Ethan para lá? A gente pode inventar qualquer coisa, porque isso vai ser só uma desculpa. Ah, eu perdi um sapato numa festa muito louca lá. Pronto, foi. Esqueci o meu celular na balada lá em Dove, meu Deus. Mas aí eles escolheram, deliberadamente, criar uma história que é exatamente igual à do Silent Hill 2. De novo, isso não é uma... Mas é uma coisa que ela incita esse tipo de pensamento. Porque nem todo mundo jogou o jogo, nem todo mundo vai ver aquilo e vai ter vontade de jogar. Isso cria essa sensação de que o jogo vai ser uma cópia do Silent Hill 2 e ele não é. Cria uma impressão errada. Só uma dúvida. Do jogo. Não fazendo o menor sentido. Eu não zerei Resident Evil 7, mas uma coisa ficou clara pra mim nas primeiras 3 horas de jogo, que é muito diferente de Silent Hill. E a premissa sempre foi muito diferente da premissa de Silent Hill em duas coisas. Silent Hill é sempre um jogo de terror psicológico. É um terror na cabeça, é um terror muito, muito, muito ali místico, bizarro. Resident Evil é um horror mais assim, tipo, real, assim, óbvio que não é realidade, mas é uma coisa bem menos da sua cabeça, uma coisa bem menos... É verossímil. Verossímil é a palavra que você tá procurando. Cara, é o seguinte, ó, quando você fala assim, ó, a fulana desapareceu faz 3 anos, primeira coisa que o cara vai pensar, eu se fosse um cara, ela fugiu com o outro, primeiro, já começa por aí. Sei lá, ela fugiu com outro, sei lá, ela tava grávida de outro, ou então ela engravidou de mim, mas ela acha que vai dar alguma merda. Sabe, qualquer coisa, tipo, que o Bill, cara. Que o Bill, qualquer coisa do tipo, entende? Então, eu não acho que tem absolutamente nada a ver com o Silent Hill. Pelo amor de Deus, nunca foi... Ah, porque a mulher dele estava morta e ele, aí depois ele recebeu um negócio. Não, ela estava desaparecida. A pessoa estava desaparecida, diferente dela estar morta. Não, por mais que fosse que eles falassem... sabe, por mais que falasse assim, não, porque isso pode dar margem para as pessoas pensarem que é uma cópia. Não, é uma coisa muito diferente, você tá desaparecido e você tá morto. Tipo, eu gosto das duas franquias e eu nunca consegui comparar isso, sabe? Tipo, isso nunca passou pela minha cabeça de falar, não, isso nem me passou pela cabeça, cara. É uma coisa tão pequena. Eu nem tinha pensado, meu Deus, que medo. É uma coisa tão pequena e que resolve em 15 minutos. Eu até entendo, sim, beleza. Sim. É parecido e talvez devesse ter um cara na Capcom pra levantar a mão e falar, ô! Mas em 99, a Konami, fez um jogo que a premissa era parecida e vai ter fanboy acusando assim, a gente na internet. Ah, é, beleza, isso... vamos mudar e vamos colocar, sei lá, o irmão dele, o filho dele. Ah, não, mas aí vai virar Heavy Rain. Ah, então não vou fazer nada, meu irmão, porque todas as ideias foram tidas e vamos jogar isso fora. Isso se duvidar, cara, se duvidar é até... As franquias grandes de terror e é por isso, acabou tudo o resto, é só por isso que se compara e por isso... Agora vocês fizeram rememorar, abrir uma janela pro meu passado. Se duvidar aqui, é até uma referência ao site. Pode ser, sim, pode ser uma referência. E assim, é mais uma referência, mas... E se o cara diz que o Resident Evil 7 ele referencia Evil Dead, o que, que ele referencia Evil Dead e copia Silent Hill? O Resident Evil 7 ele precisaria copiar Silent Hill 2 pra ter algum sucesso? Eu acho que tem duas coisas aqui que são as grandes questões. São as duas grandes questões do mimimi da galera que eu acho que a gente pode afastar aqui e que todo mundo vai concordar. O Resident Evil 7 não é uma cópia de Silent Hill 2 e não é de Outlast. Todos concordam? Não, todos concordam. A Monique não, Monique acha que é cópia de Outlast. É, porque ele é em primeira pessoa, porque Outlast é o único jogo primeira pessoa. Que é em primeira pessoa, entendeu? A única semelhança que você tem com Silent Hill 2 é a premissa que se resolve em 10 minutos, E a única semelhança com Outlast é o fato de ser em primeira pessoa. Ah, cara, até aí é eu isso. Vou falar que Resident Evil 7 é cópia de Mirror's Edge também. É um jogo em primeira pessoa que você fica correndo. Ai, é cópia de Mirror's Edge. É cópia de Outlast. Outlast é cópia do quê? Porque alguma coisa ele tem que ser cópia. É cópia de Outlast. Outlast é cópia cara, de eu agora tendo terminado o jogo, eu não joguei o DLC ainda, eu fiquei na minha cabeça com Resident Evil 7 sendo um grande sopão, uma vitamina gostosa no liquidificador de tudo que é Resident Evil, é obviamente uma pitadinhas de Silent Hill e de House of the Dead, mas eu nem pensei no Outlast, cara. Outlast na fila do pão? Isso é uma coisa que eu quero perguntar pra vocês e pra entender, ajudar a entender todo mundo que começou a jogar ou só viu vídeos de Resident Evil 7. A gente passou muito tempo discutindo que Resident Evil 7 não é Silent Hill e não é Outlast, mas agora eu acho que tá na hora de a gente discutir por que Resident Evil 7, apesar de todas essas mudanças, é um Resident Evil. Manivelas, baús. Baús conectados. Save the room, baús conectados. Personagem apático que parece morto por dentro. Baús conectados à nuvem, que você sempre tem acesso pessoas aos seus arquivos. Pessoas controladas ou, tipo, sei lá, zumbi. Experimentos que deram errado e viraram monstros. Tem save, tem puzzle, tem baú, tem ambientação, tem jumpscares, tem bioameaças, tem gerenciamento de itens e munição na escassa. Eu tem você tem que, pra mim, é a única coisa que tem isso. Em comum todos os jogos. Tem backtracking, inclusive. Você tem que voltar muitas vezes no mesmo lugar pra resolver ainda coisas. Tem backtracking também. Opressão, aquela coisa da opressão de você gerenciar. Mas aí eles falam que você copiou o Alien Isolation, entendeu? O backtracking, eles vão falar que copiou ele em Isolation. Não, peraí. Alien Isolation, vão falar que é cópia porque você tem que abrir porta, beleza? Alien Isolation é o simulador de abrir porta. Tem mais duas coisas, mas eu não vou falar agora porque é na parte de spoiler que a gente vai falar. Olha, eu acho que ele guarda muitas semelhanças com tudo que você viu em Resident Evil, é claro, mas especificamente a coisa dos primeiros jogos, os primeirões lá, de, pô, manivela, beleza, vou guardar. E save room e etc. Quando eu peguei o primeiro item e apareceu um itemzão na minha cara e eu girei ele e eu falei, eu vou guardar isso aqui, embora eu não faça ideia de pra que eu vou usar. E eu cheguei numa sala e tinha um fita cassete pra gravar. Eu falei, caraca, meu jogo voltou. Meu jogo não está morto. Que esse negócio aí de pegar o item é uma das coisas que eu mais gostei desse jogo novo, é o fato de você não descartar os itens, digo. Quando você usa uma chave, ela vezes o suficiente, não aparece, você quer descartá-la. Elas ficam lá, você tem essa métrica. Pra você não ter que saber. Sim. Pra você, assim, será que eu vou precisar disso de novo? Tipo, chave do carro. Aparece um carro no jogo. Em relação a isso aí que você comentou, tipo, eu vou pegar esse item porque eu vou descobrir pra que eu vou usar ele pra frente. Eu acho que só tem um jogo de terror que dá motivo pra isso, que é o Siren. Você só pega aquele item se você tem um propósito do porquê que você pega aquilo. Tem uma coisa que eu tenho muita raiva em Silent Hill 1 até hoje, tá? Eu tô guardando quase 20 anos de raiva disso. Tem uma hora que você tá andando em Silent Hill, eu não lembro se é o 1 ou 2, eu acho que é o 1. Já falou isso 20 vezes. Vou falar de novo. Aí aparece uma bola de tênis no meio do chão. Aí você fala, uma bola de tênis, vou guardar. Aí você guarda no bolso. Aí, 12 horas de jogo depois, tá tendo um ralo que tá aberto e vazando água. Aí você fala, caraca, era o tamanho da minha bola de tênis. Isso que eu quero, minha bola de tênis no ralo. Não, deixa eu falar um negócio sobre isso. Você acha uma bolinha de borracha que pode ser que seja da puta do cara, numa versão alternativa de Silent Hill, e pouquinho tempo depois você coloca isso pra poder conseguir uma chave. Faz todo sentido ele pegar isso. Você acha que é de alguém no começo? Faz todo sentido ele pegar isso pensando que ele tá atrás de qualquer coisa que faça com que ele possa mostrar pra alguém e falar sobre a filha dele ou alguma coisa diferente a isso. Tá, obrigado, cara. Obrigado. Não tô mais com raiva do jogo. Cara, essa nova. Eu tinha 20 anos de raiva, agora eu entendi. Faz sentido. Beleza, obrigado, Max. Vou baixar isso no jogo aqui pra jogar. Ele é tão interpretativo que é possível você dar sentido pra uma barata gigante que fica te enchendo o saco, roçando na sua canela, entendeu? Aí é questão de, tipo, vocês colocaram uma posição passiva e falar, olha, isso é uma bosta, foda-se. Ou então tentar ver o porquê daquilo tá lá. Mas quando precisa, tipo, a baita equipe que tá por trás e o baita roteirista escrever uma coisa dessa. Ah, pô, obrigado. Max, você é meu herói, Max. Você é meu herói, cara. Sabe uma coisa desse Resident Evil novo que eu nunca tinha feito em nenhum outro Resident Evil e eu achei do caralho? É a questão de você se esconder. Uhum. Eu nunca me escondi num Resident Evil, não lembro de me esconder. Eu já me escondi no Nemesis na sala de save, mas eu sei que não adiantou nada, entendeu? Ah, mas sala de save é Nemesis, né? Nemesis não adiantava se esconder. Tipo, opa, vou me esconder aqui. Estuprou a parede. Você pode esconder a Ashley, né? No Resident Evil. O Nemesis era o melhor do que pega na escola, cara. Exatamente, a Ashley. No Code Verônica, eu me escondia dos Hunters em determinado determinado momento do jogo, você tem que se esconder deles, mais ou menos. Especialmente os venenosos, né? É, exatamente. Que eu me escondi atrás de uma caixa e vi o cara passando e falou: o cara não pode me ver, o cara não pode me ver, o cara não pode me ver. O homem da pá, o homem da pá. E isso é uma parada muito presente nesse jogo. Foi maneiro. Sim, cara. Isso traz muito mais o survival horror, né? Traz essa pitada do survival horror a mais no Resident Evil. Pegada do horror que é muito boa e é muito utilizada em filmes de terror, é muito utilizada em amplas narrativas, é o fato de se me acharem, fudeu, se alguém me pegar aqui, fudeu. E esse é um jogo que consegue me passar esse sentimento. Várias vezes no jogo eu tô tipo assim: cara, ninguém pode ver que eu tô aqui. Você pode ver, fudeu. E aparece meu. Com meu braço. Se você joga no Madhouse, é exatamente essa sensação. Porque ele te acha, ele arranca tua perna fora, assim, não tem conversa. O Resident Evil 7, ele me trouxe uma sensação que eu só tive duas vezes. Inclusive, só jogando Resident Evil só em dois jogos da série, que foi o R1 e o R3. Que é essa coisa de, tipo assim, eu tô muito mal preparado pra lidar com isso aqui que tá na minha frente. Sim. Mas ainda assim, isso é uma condição bem Resident Evil, já que a gente tá falando meio do que traz, o que faz ele ser um Resident Evil, que é, apesar disso, você tem meios pra lidar com isso, porque existe uma epidemia muito nociva pros videogames de uma forma geral, de jogos de terror dos últimos anos pra cá, que é uma quantidade absurda de jogos que não tem significado, não tem conteúdo e não são criativos, que só copiam. É, especialmente jogos menores, jogos do leste europeu, tem cada merda vindo de lá que é basicamente isso, uma premissa em primeira pessoa que você é um protagonista indefeso num walking simulator que tem jumpscare, basicamente. Esse jogo ele faz ser, e ele sana essa ideia de que você tá comparando ele com Outlast, a partir do momento que ele te dá meios de se defender, ele te coloca um botão de defesa, inclusive, que é super útil, e eu apanhei muito até descobrir a utilidade desse botão. Coloca elementos, inclusive, do Resident 3 na criação de um pobre. Você pode bater de frente, por mais que realmente concordo, as chances estão contra mim, é uma adversidade que eu não consigo dar conta, você percebe que o Ethan, ele vai aos poucos se colocando num lugar, ele vai se prostrando perante os inimigos, mostrando que ele é capaz, sim. É bem legal. Se você souber usá-los, porque isso é uma coisa que exatamente. Eu faço assim, é o Resident Evil 1 e o Resident Evil 3 que passam isso, e agora o Resident Evil 7. O 2 tem muita munição, tem muita opção de arma diferente pra você usar, e do 4 em diante é shooter, né? Então uma coisa que o 7 tem é, por exemplo, o Max não tava falando do Resident Evil 3, ele troca a esquiva da Jill, que ela é treinada, obviamente, o Ethan não é. Então o que ele pode fazer? Ele pode colocar os braços na frente pra tentar se defender. Ok, beleza. Essa questão de a jogabilidade, inclusive, ela lembra muito dos clássicos. Vocês acharam isso também? Sim. Só que em primeira pessoa, né? Só muda pra mim parece a jogabilidade do 1, mas em primeira pessoa. Daqui a duas semanas tem um mod pra PC pra ver a terceira pessoa. E aí você vai ver que é o Resident 1. Rolou na demo, ficou uma bosta. Alguém discorda de mim quando eu falo que a primeira pessoa é um dos gêneros que mais podem te trazer uma imersão num universo de horror? Porque é onde você controla toda a sua visão, você não sabe o que tá atrás de você, você só tá vendo o que tá na sua frente, pra onde você tá querendo olhar na hora. Então, você escuta tipo um barulho à sua direita, com som surround, alguma coisa, e fala: caralho, eu vou olhar pra lá. Aí de repente, quando você volta pra olhar pra esquerda, tem um bicho pulando em cima de você, e aí tem... Só pra reforçar você tá falando, quando você joga a fita da Mia, que ela tá fugindo da Margaret, existem muitos sons ali. O som desse jogo, e é uma coisa muito importante do terror de uma forma geral, mas o som do Resident Evil é uma coisa estupenda, porque imagine, você tá andando com uma shotgun e faz o barulho das balas lá dentro, mas especificamente na parte da Margaret, eu até joguei mais de uma vez isso, porque a quantidade de sons ali que tá dentro da cabeça daquela personagem perturbada faz com que você sinta isso. Então assim, existem essas duas premissas da primeira pessoa. Exatamente, quando você é absurdo. Um personagem que você cria esse vínculo, e a terceira pessoa, você cria um vínculo maior, e Resident Evil, isso é importante pra Resident Evil, apresenta personagens carismáticos que você se importa com eles. Por outro lado, quando você coloca a primeira pessoa, a ideia é de ser você ali. Então colocar um Ethan como de novo, e querer vender a ideia de que ele era uma pessoa como qualquer outra pessoa, faz sentido com essa proposta. Então, ele é muito consistente no todo. É claro que ele vai se quebrando conforme você vai jogando, porque o Ethan não é esse cara que a gente pensava, e aí ele vai apresentando novas propostas, novas ideias que fazem dele ainda mais Resident Evil. Especialmente com relação à identidade. identidade, toda a especulação atrás desse item, né? A identidade dele. Ele vai aprendendo, né, na verdade, a lidar com as coisas. E tem uma coisa também que eu ia falando, até esqueci, a questão das armas. Você, apesar dele ter até bastante arma pra você conseguir lidar com tudo que vem pela frente, né? É, ainda assim, se você quiser, você não precisa pegar todas. E o jogo obrigatoriamente não te dá arma na mão, assim. Você pega se você quiser. A shotgun, por exemplo, você pode deixar lá pra trás. Pode ficar de boa. A Magnum não pode ficar também. Eu passei batido por algumas armas a primeira vez que eu joguei, porque tinha que fazer análise e eu precisei dar uma corrida no jogo. E aí eu deixei passar, tipo, umas duas armas, assim, e depois... Eu peguei a Magnum, por exemplo. Eu não peguei a Magnum. Até hoje, não. Eu não peguei a Magnum até hoje. A Magnum, eu não peguei a Magnum até hoje. Eu terminei o jogo já umas três vezes, não usei a Magnum nenhuma vez. A Magnum é 100% opcional. A shotgun é mais ou menos, se você quiser, você pega realmente. Se você quiser, você se dá o trabalho de pegar outra shotgun pra colocar no lugar e tal. É, tem a... Lança-chamas não é opcional, e eu acho que a submetralhadora é opcional também, eu acabei sem. Sim, ela é opcional. A submetralhadora é opcional. O jogo, ele te dá esse recurso. Você pode fazer disso aqui, algo, né, que não vai te dar tanto desafio, mas ainda assim a munição é escassa, ela não vem a rodo que nem no 5 e no 6. É, mas você pode ter uma variação de armas. Pode. Cara, eu acho pode. Que só não é opcional o canivete e o lança-chamas. O resto tudo é opcional. É, não, assim, eu acho que passar todo o cenário da Margaret sem o lança-chamas é um desafio a mais. Assim, você pode impor isso pra você mesmo. Sim, mas antes, na casa, não, você precisa pegar pra poder. Sim, é, não, é que você precisa pra poder usar aquela alavanca, descer uma ponte ali na parte do pântano, você precisa do lança-chamas. A maior questão pra mim com relação às armas, que é o que faz muito a ponte 3 pra mim, é que assim, você vai aprendendo a lidar e o jogo te entrega aquela arma como uma salvação ali, e a gente que é velho de guerra de Resident Evil, sabe, guardar as armas fortes pro futuro. Uhum. E guardar munição, porque eles falaram, nossa, sim. É, Resident Evil 7 vai ser o jogo mais difícil da série. Aí pronto, o que você faz? Você que já é macaco velho em Resident Evil, você guarda munição. Exatamente. Fiquei marcando, você matando tá mofado com faca. Nossa, Counter Strike agora, bicho. Cara, sim, a faquinha você realmente tá foi um uso, foi sua melhor amiga nesse jogo, cara. Você tá ali se fudendo, matando mofado com 8, 9 tiros, assim. Aí de repente ele te dá uma shotgun, aí você fala, agora é comigo, agora eu vou matar esses filhos da puta. Só que aí vem o Jack, e aí você tá sem munição de shotgun pra enfrentar o Jack. Cara, você sabe que no Madhouse, aquela parte dos mofados já tem vários daqueles de 4 lá que são super ágeis. Nossa. Cara, o Madhouse é realmente um desafio, cara. Cara, é realmente deixa eu falar uma coisa sobre esse modo. O Madhouse é ódio. Eu quando peguei o jogo, eu falei, vou jogar no modo manicômio de cara. Ah, é, vai lá, fodão, vai lá. É, eu ia, calma, deixa eu tentar te explicar, eu não fiz isso, gente. Eu falei, vou jogar no modo manicômio de cara. Aí eu vi que não dava, eu falei, não, beleza, então vou jogar o normal. Aí joguei o normal. Aí quando eu comecei a jogar o normal, deu 5 minutos de jogo, e o manicômio, ele já tinha me avisado, né, que eu só ia poder salvar com fita, não ia poder salvar automático. Deu 5 minutos de jogo, estourou um erro na minha tela aqui falando, a sua GPU, cópia de Outlast esquentou e fechei o jogo. Aí eu falei, cara, não tem como jogar no modo manicômio. Porque se eu estiver jogando o jogo e esquentar a GPU e eu tomar esse erro, eu acho que eu vou tacar os dois monitores pela janela. Mas assim, não deu mais o erro e eu também não vou jogar no modo manicômio. Bem-vindo, eu vi o Bernardo. Dead Space no mais difícil, que só pode salvar 3 vezes. Nossa. Não, eu vou ter que dar cardíaco pra jogar daquele jeito. No Exospice é tipo isso. Você tem escassez de save, os inimigos são muito mais difíceis. Os inimigos que vêm, tipo, lá no fim do jogo já começa a aparecer no começo, assim, é bem foda, cara. O Bernardo Solid no nosso, ele foi jogar no manicômio de cara. Os itens estão em lugares diferentes. Os itens estão tipo Director's Cut, os itens estão em lugares... É, tipo as moedas em lugares diferentes. Ah, e tem uma dificuldade a mais pra mim. Eu fui jogar no PC, porque eu comprei, foi baratíssimo na nuvem o jogo, e aí eu descobri que não importa que você tenha acabado de trocar sua placa de vídeo. Jogo de videogame em PC sempre roda mal, porque dane-se, eles querem acabar com você. Eu tinha que ter comprado 3 placas de vídeo pra rodar bem. Aí o jogo ficava travando, de vez em quando, mas foi bem de vez em quando mesmo. E aí, de vez em quando ele dava umas travadas, tipo, quando eu tava com a escopeta na cabeça do mofado, aí o jogo travava, aí eu ficava muito puto, cara. Aí eu falei, caralho, agora eu tenho que matar. Mas assim, eu sei que eu gostei do jogo, porque no fim das contas, mesmo isso, não me emputeceu. Se fosse o Last Guardian, eu já ia ter ficado puto pra cacete. Igual fiquei. Mas ó, isso de só voltando à questão dos monstros, o jogo, ele tem só o quê? 3, 4 monstros no total? É o mofado padrão, mofado quadrúpede, mofado gordão, acabou, né? E tem os humanos também, né? Mais avantajado. Ah, tem aquele mofado com o braço do do Akira lá do. Então são do quatro mofados. São que quatro são tipos de mofados. São pouca armas biológicas. Acho que também tem muito. Não precisa ter muito, até, sei lá. Não, e isso é legal. Assim, falta assim, de uma tem, grande variação de níveis. Tem quatro mofados e tipo, tá ótimo. É, e outra, tipo, ah, e como, tem as abelhas. Como você. É, e as abelhas. Como você está enfrentando ali um jogo mais contido, eu acho que não precisa ter um monte de variação de inimigos, claro. Porque não são hordas que você vai enfrentar. Então eu achei bem ok e digamos assim, é um jogo que ele tem um contexto. Então os inimigos fazem todo sentido no contexto em que eles são aplicados. Total. Sim. Eles não estão ali. Não é abelha, porque... Ah, não, isso aqui foi um acidente e tal. Olha só como ficou essa aranha, né? Tipo, ficou gigante. Não é assim. Só pra avisar o Pedro aí, amigo nosso, não é abelha, não, é marimbondo, tá? Cuidado com as partes do jogo aí que você vai ficar. Não, para com isso, é sério. Não, é sério, é marimbondo. Tem marimbondo? Marimbondo gigante. Tamanho de um pastor alemão. Assim. Não, tamanho do pastor alemão. Para com isso. Aí, o terror começa agora. Tem mais uma coisa. É sério, é a primeira pessoa que É a primeira pessoa com marimbondo. Que eu acho que é muito feeling também de Resident Evil clássico, que é esse filho da puta com a moto passar, peraí. Que é o. É isso, é muito feeling. Não, é isso, é Resident Evil. Isso é Resident Evil 5. Isso é a questão da propriedade dos Bakers, né? Porque no Resident Evil 1 a gente tinha a mansão era praticamente um personagem na parada, né? E a gente tem agora essa propriedade dos Bakers que, se você analisar assim, ela é até pequena, mas ela tem vários segmentos na mesma propriedade. Várias palhaçadinhas. E ela tem uma importância, né? Aquela propriedade toda tem muita importância também. Eu acho isso é fantástico. É o protagonista do jogo. O grande protagonista do jogo, na minha opinião. Ele te faz... Jogo, né? Ele faz você sentir como você... Como eu não me sentia, pelo menos, há muito tempo na série de Resident Evil. Que é realmente ficar preso. É ficar num lugar que eu não tenho pra onde fugir. Você decora a casa, né? Você não sabe muito bem onde você vai, você passa a decorar tudo. Exatamente. Resident Evil 1 era um lugar que eu tava preso, eu tava num lugar fudido. E no Resident Evil 2, depois eu já tava na cidade, no 3 então foda-se, no 4 eu tava no forasteiro, no 5 eu tava tipo, no 6 é grenade, boom! Agora, no 7, de novo, eu tô com uma sensação claustrofóbica. É um cagaço de me mexer e... Nesse sentido, sabe o que parece? É como se tivesse um duro de matar 6 agora e de novo ele tivesse preso no lugar. Porque Duro de Matar em Resident Evil é a mesma coisa. Você começa claustrofóbico, enclausurado, e se você cai no vidro, seu pé se machuca. No 5, você ataca no prédio com seu filho, cai embaixo e... Eu choquei um carro no avião porque eu estava sem balas. Cara. Não, mas você pega isso e faz todo sentido você, de novo, trazer a impotência pra mão do jogador, né? Ainda mais na primeira pessoa. Quando eu jogava o primeiro jogo, tinha uma coisa muito foda daquela questão da câmera parada, e por mais que fosse terceira pessoa, a câmera, ele me privava de algumas visões. Eu podia ouvir um barulho de alguma porra vindo atrás de mim, e eu não sabia, eu não conseguia olhar, a não ser que eu fosse para um determinado canto da sala que mudasse o ângulo da câmera. No Resident Evil 7 tem uma coisa muito maneira, que é a questão de você estar em primeira pessoa. Tem um bicho correndo atrás de mim, eu tenho que correr, e se eu for correr para frente, eu tenho que olhar para frente. Então eu tô fugindo, eu não posso fugir olhando pra trás. Então, quando eu tô jogando terceira pessoa, eu viro a câmera, corro pra frente e olho pra trás. Tá, beleza. Quando eu tô em primeira pessoa, tem um bicho vindo, velho! Olha o bicho vindo. O bicho vindo, velho! E olha, no Madhouse, cara, no modo Madhouse, parece que aquele filho da puta do Jack tá vindo de patins atrás de você. Sim, tá, ele tá correndo e o filho da puta te agarra. E você fala, mano, para, como você conseguiu correr mais rápido? Me entendeu? Deixa, né? Ele vem andando, porque ele não corre na sua. Você tá correndo e ele vem andando atrás de você. Tipo, ele acelera o passo, mas ele tá andando ainda. Cara, tipo, parece que ele tá patinete naquela merda do Madhouse. O que ele te O amigo testou o Resident Evil 7 em VR, o jogo final. Até publiquei sobre isso hoje no site. E ele fala exatamente isso, que você consegue correr olhando pra trás com o VR. E que e isso é uma coisa, tipo, absurda, assim. Caralho, Mas aí o cara não teve problema de ânsia, alguma coisa assim? Ele reagiu bem a isso? Ele não ficou reagiu bem, ele não... É. Eu sei que tem um movimento que eu senti muita falta, que desde o Amnesia tem isso, que é tipo, você dá uma espreitadinha, assim. No Resident 7 não tem, mas no VR tem. Eles deveriam no ter, VR tem. É, eles deveriam ter implementado isso no jogo sem VR também, porque senti dá falta. Uma, tipo, dá umas piadas, assim, só olhar o rabo de olho, assim, no cantinho. Exatamente, é você coloca só um cantinho, assim, no VR dá pra fazer isso com uma naturalidade tremenda. Agora, no jogo sem VR, não tem como. Não joguei VR. Legal, bacana isso. É, cara, o negócio do medo, por mais que você seja claustrofóbico, etc. Eu tomei susto uma vez só, no corredor, com a Margaret, quando ela apareceu. O que quando você enfrenta ela no buraco? É, eu, infelizmente, não consigo tomar muito susto, nem com filmes de terror. Eu não gosto de filmes de terror, na verdade, eu gosto só de jogo. Mas eu tive muita agonia o tempo todo por causa da porcaria da casa fechada. E até quando eu saí da casa, tipo, eu saí da casa, mas beleza, tem um trailer, tem um portão e tem um lugar bizarro que tem que botar uns cartão louco colorido pra entrar, sabe? Você saiu da casa, não da propriedade, né? É. E fora que chega um determinado momento que quando você sai pra ir pro trailer, o caminho da casa pro trailer chegou uma hora que virou a minha casa. Já matei todo mundo. E aí do nada começou a aparecer mais bicho mofado, cara, no quintal. Eu fiquei muito puto. Muito. E porque ali naquele pedaço eu já tava sem munição. Eu estava sem munição direito. Eu tava rei da faca. Eu falei, yes, faca. Mas assim, aquele bicho quadrúpede, cara, com faca. A melhor maneira de matar esses bichos é com a serra circular que você abre. Você segura o LT. Nossa, aqui. Nossa, serra. Você consegue circular, gente, você consegue pegar a serra ao longo do jogo? Não, depois você, só depois você tem que zerar. Você pega a serra, você pega a serra quando você termina em menos de 4 horas. Eu não teria terminado o modo hospício se não fosse pela serra. Eu teria dado rage quit. Dá pra fazer em 4 horas? Eu ainda não peguei esse negócio de... Eu não terminei ainda em menos de 4 horas. É, tem que jogar no easy e tem que assegurar. Entendi. É possível. Não é super impossível, não. Jogar menos de 4 horas esse jogo, eu joguei... Não, é normal, seria possível, eu acho. Eu joguei o fiz. Jogo e tô longe de terminar. Se souber o jogo na cabeça, rola. É, não, é bem mas olha só. É aquela mentalidade de speedrunner, né? Por exemplo, a GG. É. A GG não é speedrunner, mas ela sabe o Resident Evil 1 de cabeça. Aí ela sentou aqui em casa aquele dia, a gente ficou conversando, ela pegou o controle, 5 horas zerou o jogo. E não ganhou o troféu de morrer. Sacanagem. O speedrunner speed de Resident Evil 7 tá terminando o jogo em 1h20. É, 1h20, é. Tipo, menos de 4 horas não é speedrun. Você fala isso pro speedrunner, o cara olha pra você e fala assim, por favor, né? 4 horas. 4 horas eu termino Resident Evil 7 quase 3 vezes. É, pra horas, você tem terminar o Resident Evil 7 3. Speedrun, você tem que chegar na escada, começar a dar bundada no chão de costas, isso. E aparecer na frente do Bowser, assim, opa! Tem warp glitch no jogo? Não, né? Não. Cara, uma coisa que eu achei legal, né? Voltando a esse tópico de armas que a gente falou, de fato, né? O jogo só te obriga a pegar o canivete e o lança-chamas. Fora isso, você pega a arma se quiser ou senão não pega. Mas tem uma luta de chefe? Olha, não. Eu acho que a pistola no começo você precisa pegar pra dar o gatilho da... Se eu não me engano. O jogo não te obriga a pegar a arma, mas na hora que ele vai te propor um desafio que precisa da arma, ele te dá a arma. Eu planejei um jogo aqui pra você não ficar matando o chefão de faca. E ao mesmo tempo eu não quero te obrigar a ficar pegando arma pra matar mofado. Mas na hora que foi o chefe, eu te dou a arma. E aí você se vira, aprende a usar ela na hora, mata o chefe e depois, tradicionalmente, eu tiro a arma de você. Eu não deixo ela contigo. Em termos de level design, acho que o jogo... Só teve uma hora, na hora que eu tava fugindo do Jack no começo, na cozinha, que na casa, né? Que eu falei, cara, eu acho que eu tinha que adivinhar um pouco o que esse cara queria que eu fizesse. Mas depois eu vi que era impressão minha, era só eu tinha que ter um pouco mais de paciência. Em questão de narrativa, eu achei que ele cresceu bem, assim. Você vai descobrindo as coisas aos pouquinhos. Se você quiser se aprofundar no que realmente aconteceu, não ficar boiando em muita coisa, é legal você ler os files. Inclusive, os files voltaram, né? Arquivos voltaram. Eles fazem parte da história de novo. Não é algo que você tem que ler fora do jogo, que nem no 6, né? Tem tipo, uma coisa no final do jogo já, que você pega um arquivo lá. E aí, quando eu abri o arquivo, eu vi, assim, página 1 de 7. Eu falei, caraca, 7 páginas. Sim, cara! Resident Evil is back. Delícia. Sabe uma coisa que é muito boa também? Você tem monstros que são... Tem explicação. Isso não tinha desde o Resident Evil 4. Ah, isso é muito bom, sim. Foi o que eu falei. Desde o Resident Evil 4... São poucos, mas eles fazem sentido ali dentro do contexto. Sim. Era só tipo, olha o gigante. Agora olha o peixe grande. Agora olha esse bicho. Ali não, eles têm assim, uma sala que tem 3 ou 4 files que ele explica toda a questão do vírus. É aquela ciência falsa, né? Ciência bizarra de Resident Evil. mas ele dá uma explicação, parece, legal, parece um paper científico que você acha. Uhum. Ali, parece a do Resident 4, que dá aquela ideia real, ele pega uma explicação real e coloca a ficção científica dele em cima. Sim. O 4 faz isso também, em relação ao parasita. Porque o Mutamiceto, não sei das quantas, e aí... Belo nome, Mutamiceto. Nós escolhemos a menina de 10 anos por tal e tal motivo. Não, nós criamos, não é porque ela é uma criança assustadora, é porque criança assusta mais, entendeu? É cópia de Chamado. Cópia de qualquer coisa de terror, porque... Resident Evil é o único fear, que pode, né? Sim. Ou não. Cara, essas pequenas coisas que estão associadas com o gênero terror, é tão ridículo falar que é cópia. Eu já tava jogando o jogo, aí eu fui ver um filme com minha esposa, porque ela arrancou os sisos, e aí você ganha um voucher. Eita. De ver o filme que você quiser. E eu vi um filme de terror, eu odeio o gênero terror em filme, mas eu vi. E era um filme do Miguel Noite Shyamalan, chamado A Visita, que eu acho que é novo, sei lá, não é tão velho. E que várias coisas, vários elementozinhos ali, eu falei, é fraquíssimo. Vários elementozinhos que tem ali, eu falei, cara, é igual do Resident Evil 7. Mas assim, nada é cópia de nada. São só coisas muito comuns. São coisas semelhantes, né? Porque obra. Velhinho, ah, legal, tem velhinho. Ah, tem criança, ah, tem criança. Ah, tem uma casa dura, ah, tem uma casa assustadora. Ah, tem uma parada que não é o que você achava que é. Ah, caralho, que maneiro. Fantástico. O Maxon, ele é mais, sei lá, ele tem meio que certificado pra falar do assunto, né? Uh-huh. Eu acho que é um gênero assim meio cíclico, né? Tem várias coisas que você vê ao longo dos anos, assim, que tá lá, não é que copia, caralho. Sim. Faz sim, parte sim. disso, já sim. tá lá. E vai só se repetindo de tempos em tempos. Você sabe que há uns anos a gente tinha reclamado. Eu converso muito com a Monique sobre isso, porque a gente grava bastante. Então a gente vê a diferença no decorrer dos anos. Então se você pega a geração passada, do PS3 360, a gente teve uma escassez de jogos de terror braba, assim. Sim, tanto sim. que as coisas meio que migraram pro terror e elas estavam se reinventando no terror já faz alguns anos. E elas precisaram se reinventar mesmo, com as pessoas que foram influenciadas por Resident, que jogavam Silent Hill quando eram menores, criando seus próprios jogos em coisas extremamente menores, né? O Amnesia é o que mais conhecem, mas existem muitas outras coisas, como o Survival da vida. Ele teve que se reinventar o Resident Evil 7 agora, tendo essa volta, essa raiz, que tanto dizem, meio que também ajuda a popularizar de volta essa ideia numa coisa grande, maior. Assim. Uhum. Foi uma época. Essa é uma importância realmente. Só complementando o que você disse, foi uma época em que jogos de terror eles brilhavam muito no mercado indie. A gente tinha muitos jogos independentes que estavam fazendo jogos de terror muito bons, e ponto. Exatamente, porque assim, as grandes franquias foram perdendo identidade. Foi difícil voltar a isso. E por isso que a gente celebra tanto o Resident 7. E eu até fico surpreso de ver esse amor propagado pela internet. Eu não esperava, na real, assim, que fosse ser tão bem recebido, ter uma recepção tão calorosa. Fiquei feliz porque. Amor e ódio. Pra mim é isso, cara. Ele vai popularizar, e isso só a história vai dizer, daqui uns anos a gente vai ver. Talvez o que fez o Resident 6 lá em 96, que apresentou esse novo conceito para uma nova audiência, que por mais que é Resident Evil, por mais que torça o nariz a princípio, vai aos poucos entendendo e assimilando as coisas. Porque a gente às vezes esquece que muita gente, e eu convivo com algumas dessas pessoas, então é bom ter essa pesquisa de campo. Tem muita gente que começou realmente jogando Resident Evil no Resident Evil 5, e tem muita gente que começou a jogar Resident Evil por causa dos filmes. Isso é um público grande que não pode ser descartado, né? Seja por conta do número de plataformas da base instalada, como isso é uma coisa muito relevante comparativamente ao Resident 2 e Resident 5, igual o Demartini falou, mas não pode ignorar o fato de que o negócio atingiu uma grande massa, seja porque o Gears of War estava fazendo muito sucesso na época, o Resident Evil 5 se inspirou bastante nele. Existem N fatores, mas o fator preponderante para a empresa é justamente esse número. Resident Evil 7 vendendo muito, é exemplo do remake que vendeu pra caramba, que ainda bem a Capcom ficou feliz pra cacete com isso. Pode ser que mude de verdade. O futuro da série, eu não acredito que a gente vá ver outro Resident Evil em primeira pessoa. Talvez uma subfranquia. Também acho que foi por causa do VR, sabe? Eu acho que não tem. Não é que agora eles vão fazer todos os jogos em primeira pessoa. Eu acho que por conta dessa coisa, desse amor da Capcom com a Sony. Rolou essa coisa do VR, né, também. Sim. Então eles fizeram em primeira pessoa, mas eu não acredito que próximos jogos da série sejam em primeira pessoa. Acho que vai ser o caso só do 7 mesmo. Mas se continuasse também, eu gostaria, viu? Eu confesso que eu gostaria. Eu acho que a gente vai ver mais um em primeira pessoa ainda antes de mudar. Porque eu acho que essa. Revelations 3, né, em primeira pessoa, que seria interessante. Sim. Não, acho que o Revelations não. Eu acho que talvez alguma outra subfranquia seja criada. Eu tinha feito uma pesquisinha de campo e eu perguntei para várias pessoas que me vieram falar comigo desde antes do jogo sair, quando vinham falar que era cópia de Outlast, quando vinham falar que o Resident Evil 7 não tinha nada de Resident Evil e não sei o quê. Eu sempre perguntava assim, qual foi o primeiro Resident Evil que você jogou e qual é o seu preferido, dependendo do que a pessoa falasse. Assim, 90% das pessoas que vieram conversar comigo dizendo que o Resident Evil 7 não era Resident Evil, elegeram ou Resident Evil 4 ou Resident Evil 5 como o primeiro e ou como preferido. Maneiro, e eu percebi maneiro. Uma coisa assim, essas pessoas, elas estão tendo hoje a mesma sensação que nós, das antigas, tivemos Sim. quando saiu o Resident Evil 4. Sim, porque você tem aquela fórmula que é muito estabelecida, que a gente já conhece de core salteado, que já tem 3, 4 jogos, e mudou tudo. É como se fosse um jogo novo. Você tá, uhum. A Capcom tá te tirando da zona de conforto, completamente. A diferença que gerou esse atrito, eu acho, entre a comunidade, é que quando a Capcom fez o Resident Evil 7, ela devolveu pros fãs antigos aquela velha zona de conforto lá do Code Verônica, lá do Resident Evil 3, ela trouxe um monte de coisa de volta lá do passado. Que para essas pessoas dessa nova geração, falando isso não de forma pejorativa, pelo amor de Deus, mas para todas essas pessoas dessa nova geração de Resident Evil, que chegou com os filmes e que chegou do Resident Evil 4 para cá, esses elementos antigos, eles não são assim. Tem até um pouco de memória afetiva na coisa, sabe? É. Não, eu joguei o 7 muito confortável, como se eu estivesse jogando o 1 ou o 3. O 2 é um pouco diferente, né? Mas em primeira pessoa, assim. Então era. Ah, beleza, Exatamente. Eu peguei isso aqui. Eu não vou correr e atirar, eu vou ficar parado e atirar. É que você sabe que é difícil. Exatamente. Tem 12 anos de Resident Evil 4 e é muito tempo, cara. 12 anos já? Resident 4? É, de 2005. Ah, tá, do 4. É, tá, pode crer. 12 anos. Resident Evil tá à sombra de Resident Evil 4 há 12 anos, então. É aquela. É mais aquela... da metade do tempo da franquia. Sim, verdade. Aquela frase de BuzzFeed que você fala, né? A distância entre Resident Evil 4 e hoje já é 3 vezes maior do que entre Resident Evil 4 e Resident Evil. Cara. É que, cara, a gente tá vendo, a noção de tempo vai se perdendo. Parece que Resident Evil 4 final de semana eu que eu joguei meio... nesse sentido. Eu tô meio abobalhada, porque o Pivoto falou que ele ficava parado pra atirar, mas no jogo você pode atirar pode andando. Andar, pode andar, Ethan, pode andar. O Ethan, ele diminui a velocidade, mas você consegue atirar e andar. Mas eu não fiz isso, eu também ficava parada pra atirar. Eu parei. Parada. Não, mas é porque eu atirava melhor parado. Ah, sim. Bom, pra você carregar a arma correndo, dando sprint ainda, que é super Ah, sim, sim. Não, fora que é o seguinte, né? O Resident Evil, por mais que ele tenha sido muito criticado na época, do cara parar e atirar, irmão, profissionais param e atiram. Sim. Ah, pulsar minha M16 na barriga porque eu sou Rambo. Ah, não, meu. Resident Evil, ele era realmente um jogo que você jogava como um policial. Meu irmão, parou, mirou, atira. Essa era a conversa na época do Resident Evil 5, de por que não implementaram o carregamento andando. Acho Nossa, que o Junta Keusha falou isso. Você já tentou carregar uma M16 correndo? Pois é. Bom. E você consegue. Vai jogar COD, pô. Qual foi, viado? Vou te dar o papo reto. A partir de agora, o spoiler vai comer solto, frenético. Vai fechar o baile todo. Se não jogou e quer jogar, fica na moral aí. Vacilão morre cedo. Consigo ver exatamente os momentos onde ele meteu a mão no jogo, o Kawata. O dedo podre dele tá lá muito forte em dois momentos, assim, você olha e fala, isso é o Kawata que fez. Sim, cara. Você poderia citar esses dois momentos pra gente? É o momento do Jack gigante. Sim, Jack nossa. Gigante. House of the Dead. E a menina de 10 anos de idade que de repente fica da altura de um prédio de 3 andares. House Sabe? Of the Dead. São os dois momentos em que o jogo, assim, o jogo é todo realista, imersivo, pequeno, contido, salinhas, corredores, pouca munição. De repente. Maxon, qual foi? O que eu falei pra você que foi a coisa que eu mais odiei nesse jogo? É, você falou isso, mas, cara, é assim, quando você vê um cientista que vira do tamanho de uma locomotiva, eu não me incomodo muito com essas coisas, não. O meu problema com isso. É aquele problema. Maldito negócio de ficar atirando em olho, cara. Puta que pariu, o jeito de derrotar. Isso é muito jeito, chato. O modus operandi do chefe. Não me incomoda o fato de ser aquele monstro, porque eu até gosto. Na real, eu gosto de Resident Evil por isso. É um dos motivos. Sim, a gente teve um William Carro Alegórico, ele invadiu um trem. Não, mas isso daí, é assim, eu acho que é uma questão assim, de exagero dentro da proposta, sabe? É, o William, ele, ok, é bizarro ele virar uma massa morfa gigante. Não, eu acho excelente, cara. Esse tipo de absurdo faz muito parte do terror, cara. De uma surpresa que a mão desse diretor tem aí a voz ativa, né? O cara, mas o cara ele se encaixa na proposta. Não parece uma coisa assim que tá completamente fora e de repente parece que você tá jogando outro jogo, entendeu? É, eu me ofendo mais com o lance do modus operandi do que da monstruosidade em si. Tem outras coisas que me ofendem muito mais do que isso, pra ser extremamente sincero. Nossa, eu olhava assim e falava, cara, eu tô jogando outro jogo, não é possível. Eu voltei pro Resident Evil 6. Cara, ele virou muito outro jogo ali, mas eu tô com o Max, não me incomodou tanto, assim. Né? Eu tava ali, economia foi de... Foi um jeito de matar ele, sabe? É, eu já tô acostumado, pra ser muito sincero, assim, é uma coisa que... Aliás, a gente ainda vai chegar nisso, né? Mas o verdadeiro chefe final do jogo é aquele corredor cheio de mofados, né? Cara, olha só, eu queria primeiro falar o melhor spoiler, que não é spoiler, que não tem nada a ver, que é só um detalhe, que a esposa do cara tá desaparecida e o nome dela é Mia, e ela está Mia. Isso é muito maravilhoso. Foi uma coisa que eu perguntei na época, eu falava... Tá, tipo, a personagem, ela chama Mia ou é uma fita sobre uma pessoa desaparecida? Porque ainda não tinham falado sobre a esposa desaparecida do cara, nem nada. Mia. Então, tipo, Mia tá Mia. Mia. Mia tá Mia. Não é por causa de que não foi... MIA, que é... É, por isso. Missing in action. Missing in action, né? Por isso que a gente tá falando. Agora, eu quero saber o seguinte, se o nome dela é Mia... E quiseram que fosse Mia pra ser uma piada, ou ser tipo o Guybrush do Monkey Island. Que ele era um Guy, o arquivo Guy.brush. E bota Guybrush mesmo. E ela era a mulher desaparecida. E ela era a Mia que ela virou Mia. Eu acho que é, inclusive, é um puto spoiler, porque ela é uma agente, né? Exato, pois é, ela exatamente, é uma ela realmente então ela tá é, perdida. Ela é uma agente. Ela olha aí. Olha, toma! Ela como agente. Não, parei. Realmente foi missing in action. Ela realmente desapareceu durante uma missão. Não, pode mas crer. O nome dela é Mia. Mesmo, que até onde a gente sabe, é Mia Winters. Mia Winters. Tá rolando esse debate não, aí, mas nome... só termos jocosos, né? É assim. Eu acho que é um trocadilho do Carilho. É um trocadilho, Eu acho que é uma piada, assim. Era uma gente, gente. Era uma gente. Você quer parar ou continuar tomando? Isso explodiu minha cabeça, eu não esperava isso. Foi maneiro isso, isso foi maneiro. Sim. Foi maneiro. Assim, agora voltando pro Ela? Não. Calma que é pior. Calma, você tá sentado. Não, ela não é da Umbrella. Ela não é da Umbrella. Ela tá interessada naquilo, mas ela não é da Umbrella. Você quer falar de Umbrella, Ninja Inimigo? Você quer... Ela pode ter assistido um dia, mas ela não é da Umbrella. Deixa eu fazer uma pergunta! Cai! Esse jogo se passa no mesmo mundo dos outros jogos? Sim. 5 anos 2017. Após o 6. É, o 7 inclusive, tem alguma coisa. É no mês de julho desse ano. E é tipo, é perto do teu aniversário. É 19. É bem perto. É uma parada dessa. Inclusive, cara, teve uma hora que eu tomei susto. Que eu fiquei bolado. Eu realmente fiquei bolado. Eu falei, cara, como é que eles adivinharam? Porque tem uma hora que você tá no, na cozinha, né? Na sala de jantar. E aí tem uns post-its na geladeira. E aí eu olhei o post-it e o post-it dizia assim, 25 de abril, 30 anos. Eu falei, caralho, como é que ele sabe meu aniversário, viado? Eu não preenchi nada. Como é que ele sabe idade, caralho? Como é que ele leu alguma coisa no meu PC? E se fosse no PS4? Eu fiquei, mas ele, depois que eu prestei atenção, não, peraí, 25 de abril foi a data em que eles pegaram um cara de 30 anos e dissecaram. E aí logo embaixo dizia que o cara era magro. Eu falei, ah, então não sou eu não, tá tranquilo. Mas eu fiquei, na hora, caralho! Mas foi bizarro. Foi bizarro. E depois tem alguma outra data lá, que era a data de aniversário de alguém que eu conheço também, que eu já esqueci. E eu fiquei bolado de novo. Eu falei, porra, tá cheio de data específica nesse jogo. É, você vai vendo que ao longo da propriedade, assim, embaixo, no porão e tal, tem vários, na cozinha até, tem nomes, tem fotos, é tudo de pessoas que morreram ali ou foram transformadas, né? Mas tudo tem um contexto, tudo se explica. Quase é muito bom. Não, mas essa... também tem uma lista de mortos daquela papelzinho do Spencer lá, que isso. Eu acho que... Isso. Nossa, isso daí tá me dando um ódio, porque as pessoas estão falando, não, o Ethan, ele tá envolvido com o Spencer, o Ethan tá envolvido com a Umbrella, o Ethan, ele perdeu a memória, o Spencer apagou a memória do Ethan, as pessoas estão viajando, assim, e eu acho que é só uma coincidência. Tá, vamos lá. Eu não acho que tem personagens iguais. Peraí. Quem é Spencer mesmo no jogo? Spencer é Spencer na fila do jogo. Os jogadores da Umbrella. Ah, tá, o Spencer da Umbrella. Ele é da mansão. Clássico nesse jogo? Tem, mais ou menos. No final aparece. É. Você assim, quer tomar logo você na cara? Tem menções a outros personagens. Tipo, tem uma menção a uma personagem do Outbreak, tem uma menção a um personagem do Revelations. Uhum. Tem uma foto das Montanhas Arkley. Isso eu senti falta, porque como tem Claire, tem Leon. Peraí, olha só. Você quer logo o tapa na cara? Sim, vou te dar um tapa na cara logo, tá? No final do jogo. No final do jogo. No final do jogo, Ludmigo. Não, não. Ah, não, deixa eu ver. Você tá falando, não tem, tá? No final do jogo, olha só, Ludmigo. Ao longo do jogo. É, no final tem, mas a gente não vai atacar logo na cara da pessoa isso, né? Ah, mas eu deixo eu fazer. Porque é a maior especulação desse jogo desde que acabou. É, depois eu edito. Naquelas, né? Tem depois eu vou editar, eu coloco no final. Olha só, Nijimigo, você tá lá no finalzinho do jogo, tá? Não vai estragar o final pro cara aqui. Ah, mas o cara, ele quer ver, gente. Ele não vai jogar mais. Ele pediu pra ficar no... Você vai sair? Você vai sair no meio da gravação ainda? Eu acho que ele tomou uma decisão de permanecer. Você vai ficar até o final? Eu acho que ele tomou a decisão. Vai ficar até o final? Eu não vou ficar até o final. Então conta o final. Tá bom. Então, beleza. Então eu não vou contar o final pra você, não. Você se sabe por dessa. Ah, então eu vou ficar até o final. Vai, fala o final. Então, beleza. Olha só. Você tá no final do jogo, aí começa um cara a falar num rádio que você consegue ligar. Alpha Bravo, blá blá blá blá blá. Aí você ouve aquela voz e é uma voz jomão, saco é? E aí você torce pra ser alguém que você quer muito que seja. Eu torci pra ser muito o cara que eu queria. E aí, do lado desse rádio, você pega uma foto e tem uma foto com um helicóptero. E esse helicóptero tem um logo que você olha, caralho, Umbrella. E aí quando você vira a foto, já tinha assim, na demo. Essa foto já tinha na demo. É que eu não joguei. A mesma foto, a mesma coisa que tá escrito atrás. Aí quando você vira a foto, assim, esses vacilão aí estão vigiando a gente. Tá, acho que tá foda. Beleza, aí você vai, tem um chefão, House of the Dead, você mata o chefão, que foi onde Kawata colocou o dedo, né? O pessoal bem apontou. Sim. E aí desce um helicóptero da Umbrella, e aí sai um cara com um capacetão de Halo, assim, pra te socorrer. Ele jogou uma arma lá pra você, pra você matar o chefão. E aí quando ele tira o capacete, ele fala, olha pra você, ele desceu do helicóptero da Umbrella, tá? Ele olha pra você e fala, My name is Redfield. I'm Redfield. I'm Redfield. Eu vim te ajudar, I'm Redfield. Mas assim... Ele sabe qual é... Sabe qual é o maior mindfuck de todos agora? Já que a cabeça do rapaz já explodiu a metade. Ele ficou até quieto. Eu acho que ele tirou o fone. É, vamos explodir a outra metade. A maior teoria corrente na internet é que não é o Redfield. É alguém se passando por ele. Mas é. Mas eu também acho. Ele tá muito diferente, né? Depois que eu joguei a segunda vez... Bom, primeiro que assim, o Chris ele preferiria ser capado a entrar em alguma coisa da Umbrella. Pode crer. Essa Rony. Moni, eu vou aí te dar... Você tá em Curitiba? Sim. Eu vou pegar um Uber depois da gravação e vou aí te dar um abraço. Continua esse raciocínio, pelo amor de Deus. Cara, basicamente é basicamente como se descesse o Trump. Ele não tem por que entrar em nada que envolva a Umbrella. Ele jamais... Ele comprou a briga, cara. Ele jamais entraria numa empresa que tem uma arma chamada Albert. O Albert é o diabo encarnado pra ele. Sim. Sim. Entendeu? Ele prefere ver qualquer coisa. Sei lá, ele sabe, tipo, o Chandler com a Janice? Então. Uh-huh. É isso. Ele não pode ver. Quando você joga pela segunda vez, eu acho que é isso que a Moni ia falar, e você presta atenção de novo na conversa do rádio, você vê que a voz do cara do rádio e a voz do cara do final são um pouquinho diferentes. São totalmente. Porque assim, a primeira vez que eu joguei. Inclusive, eu gravei o Resident Evil com o Maxon porque eu tinha jogado só uma vez. Depois eu joguei de novo e agora eu vi meu namorado jogar mais uma vez. Eu vi o jogo 3 vezes. Depois daquilo que eu gravei com o Maxon, eu já tenho tantas outras ideias na minha cabeça. E quanto mais eu converso com as pessoas, mais coisas vêm na minha cabeça. Sim. Cara, então, vocês estão achando que a voz do rádio parece mais a do Chris do que a do cara de verdade? A do rádio, sim. A do rádio parece muito. Não, porque olha só. Falando agora. Peraí. Pega a imagem daquele sujeito que desce todo de preto, aquele que tira a moto de oxigênio e compara com o epílogo do Resident 3 do Mr. Death. Aquilo ali é uma pessoa passando o cara parece o Mr. Death, né? Antes que o verdadeiro chegasse ali. Sim. Porque, olha só, deixa eu falar pra vocês. Na hora que eu joguei e ouvi aquela voz, quando o cara falou Alpha Bravo, não sei o quê, eu falei, cara, ele parece a voz do Chris. Não, é a voz do Chris ali. Ali é a voz do Chris mesmo. Beleza. Eu revendo também o final do jogo, eu percebi uma coisa que. É mais uma sutileza, assim, não sei se eu que tô lendo a coisa ou se é proposital, eu gosto de pensar que é proposital. Se você pensar na forma como o final é editado e as falas do Ethan, é a seguinte sequência. Ele fala, deu tudo certo, não sei o quê. Aí mostra o helicóptero da Umbrella, corta pra dentro do helicóptero e ele fala assim, agora tudo acabou e esses caras estão aqui para limpar a bagunça. isso é pro jogador olhar e falar assim, não, vai limpar porra verdade, nenhuma, esses caras são os bandidos, sai daí, sai daí, e esses caras são... Outro detalhe do helicóptero, ele tá curado. Ele olha pro braço dele, ele não tem mais a marca do corte. Na verdade, ele não tá curado, né? Ele e a Mia ainda estão infectados. Só que eles não estão mais sob a influência da Mia. A Mia foi curada. Não, por isso que eles foram levados. Mas tá, agora me expliquem uma coisa. A Mia não foi. Ela foi curada. Ela não sofreu. Talvez já esteja sendo. Ela recebeu curada, porque assim. Não, ela recebeu, mas ela ainda, na hora que ela empurra você pra fora do negócio, ela fica transformada de novo. Exatamente. Ah, sim, a coisa então, não é imediata, tá, mas a Mia, então, ela a Mia já não tem controle. Aproveita que vocês estão me dando spoiler e me explica uma coisa. Qual é a infecção do jogo, dessa história? Qual é a infecção da vez? Que é um fungo. É um fungo. É a partir de um fungo que é criado. É criado, entre aspas, não, isso eu não lembro muito bem, mas ele é meio que criado. Ele foi criado. Ele foi assim, esse fungo ele foi criado sim, Gigi. Inclusive, ele foi criado com a assistência da HCF, que é a empresa pra qual o Wesker se vendeu depois que ele forjou a morte no primeiro jogo. No primeiro Você chegou a procurar os files em japonês do Resident Evil 7? Ainda não. Porque eu acho que tem um erro de tradução. Porque na verdade, assim, a HCF não é uma empresa. A HCF é um time paramilitar da organization. Eu ainda acho. Então, mas aí a empresa rival da Umbrella. Eu ainda acho que eles querem dar um nome pra essa organização, entendeu? Eu acho que eles já querem dar nome pra ela de uma vez. Você entendeu? Então, mas no file, ele fala assim: este fungo foi criado pela empresa com cooperação do HCF. E aí ele entra numa vibe de militar. A gente vai fazer a menina porque ela pode ser jogada numa zona de conflito. Então eu acho que, por exemplo, a impressão pra mim ficou o seguinte: a HCF deu o feedback do sentido assim, não, pra gente usar essa arma, ela tem que ser uma menina de 10 anos, branca, assim, assim, assim. E ninguém vai desconfiar, né? Ninguém vai desconfiar. Achar que a menina de 10 anos é uma arma biológica. E a gente consegue jogar ela dentro de uma zona de conflito. E quem fez a arma biológica foi a tal da Organization, que é uma empresa que nunca foi falado o nome. Mas isso não por isso que eu acho que talvez eles estejam. Por isso que eu acho que talvez eles estejam agora. Tipo, a gente nunca deu nome pra essa empresa, então vamos já colocar HCF, entendeu? Eu acho que é muito mais. Eu não sei se é a é que na Resident Organization. Na Resident Evil Wikia, claro que não é fonte. Mas surgiu lá um nome assim, Tetsuya. O nome da empresa é Tetsuya. É o nome japonês. Não. Assim, ó, é o seguinte: se você olhar o nome em inglês, tá como Nexbus. Se você olhar em português, é S-E-E-F. S-C-E-F. Então, tipo, cada língua eles deram um nome. Ah, verdade. Entendeu? É o Nexbus. Isso aí tá nos arquivos, ó. Esse Nexbus não é o nome da empresa. É tipo um termo que eles usam, né? Verdade. Não é uma empresa. Não chega a ser uma empresa. Ó, eu achei o nome da empresa aqui, ó. Tetsuya. É o nome da empresa. É o nome aparente da empresa da organização de biotecnologia que criou a Evelyn. O projeto originou-se em 2000 e fazia parte de diversos conceitos da iniciativa SCEF, Superioridade de Combate Experimental do Futuro. Ah, do futuro, da ok. Da empresa. Que trabalhava empresa, com que é a organização. Assistência técnica. Nossa. Da HCF. Viu? É isso que eu tô falando. São duas coisas. Não, mas é isso que eu tô falando, são duas coisas diferentes. A empresa, sim, trabalhou ao lado da HCF. A empresa não é a HCF. Não, eu sei, mas eu sei. Mas o que eu tô te dizendo é que, assim, a HCF não era só a unidade paramilitar do Wesker. É isso que eu tô querendo te dizer. A HCF, ela não é só... Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que eles igualaram tudo dessa vez. Eles pegaram e falaram assim... técnica aí pode ser qualquer coisa. Pode ser uma assistência técnica militar. Ah, tá. Mas eu não Sim. acho que eles iam chamar só a unidade paramilitar de HCF, entendeu? Eu acho que eles usariam esse nome pra empresa toda. HCF, ela é o equivalente a UBCS da organization. Eu também sempre encarei então, assim, mas eu acho ela foi criada pelo Wesker pra fazer o ataque à ilha no Code Verônica. E depois continuou existindo como um time militar da empresa. Então, mas eu ainda mas eu acho que talvez eles tenham resolvido unificar tudo, entendeu? Uhum. A gente via assim porque foi assim que eles explicaram pra gente. Só que como eles nunca deram um nome pra essa organização, talvez eles estejam dando agora. Como quem diz, bom, a gente já tinha dado um nome HCF, o negócio ficou confuso, então vamos igualar tudo com HCF e acabar com essa conta solta. Eu acho que a Umbrella do final do Resident Evil 7 é a tal empresa. Porque ela sempre quis ser a Umbrella. Ela sempre quis roubar os experimentos da Umbrella. Ela sempre quis pegar o que a Umbrella estava fazendo. Agora, o Umbrella Corps é canônico, né? Sim. Todo mundo concorda aqui, infelizmente. É. Não, ele é canônico. Ele é canônico, ele só não tem uma história, mas ele é canônico. Não tem, assim, ele tipo, não coloca um negócio muito fazer parte da história agora. Só que no não tem que concordar ou não, ele é canônico. É tipo você falar que o episódio 1, 2 e 3 não são canônicos, os Star Wars são. Que é ruim, que é ruim, mas não aceita. Mas, tá, mas peraí. Mas o Umbrella Corps, ele põe umas coisas de história, umas missões malucas lá, que não são canônicas, pelo amor de Deus. Vamos concordar com isso. Tem muita empresa lá, né? Perde, diz o conceito dele, um treinamento de Hudson. Mas tem vários logos de empresa no jogo. Alguma delas deve estar ligada com Resident Evil 7. Não, mas olha só, voltando pra garotinha, pra gente resumir. A garotinha é um experimento biológico pra ser uma arma biológica e ela foi produto concebida... Ela faz parte de uma série de experimentos. Ela é o número... Ela é a série E, né? Eles letra E, enfim. Série E. Eles já foram da A, B, C, aí ela foi a primeira da série E que deu certo. Deixou de tomar o medicamento, por isso ela envelheceu e perdeu o controle. Isso. É, só que assim, antes disso, ela ia ser transportada pra um outro lugar, porque uma outra empresa tava de olho nela. Uhum. Então, em vias de proteger... em vias de proteger a Umbrella nova, arma. Né? A Umbrella nova. Pode ser, sim. Pra proteger essa nova arma... O desenvolvimento da Eve começou em 2000. A Umbrella já tava, nessa época, já era underground... E 3 anos depois a Umbrella acabou. Então, em vias de proteger essa arma biológica que era a Eve, a Evelyn, eles transportam ela via navio pra um outro lugar que não se sabe. Quem tava cuidando do transporte dela era a Mia, né? A gente descobre aí que ela era a gente que trabalha pra essa organização que criou a Evelyn. Só que a menina sai do controle no meio da viagem. Isso também tá obscuro, a gente não sabe por que ela sai do controle, exatamente. Exato. Sim. A gente não sabe por que ela sai do controle. Mas aí ela foge. Talvez o babaca lá tenha xingado ela, não tenha perdido a cabeça com ela. E aí ela infecta todo mundo no navio, o navio é destruído, só que o navio ele encalha perto da residência dos Bakers. Os únicos sobreviventes desse incidente do navio são a Mia e a Evelyn. E eles as duas são encontradas pelo Lucas e pelo Jack, né? Em que estado que é a residência dos Bakers? Louisiana. Tem litoral. Tá, beleza. Era isso que eu tava pensando. Porque eu procurei, eu falei, cara. Esse lugar aqui parece o Texas, essa porra não tem litoral. E aí, não, tem sim. Uma coisa interessante sobre isso. Um navio daquele tamanho que acontece um incidente desse, que cai e que naufraga desse jeito, evidentemente quer chamar a atenção e entidades governamentais iriam atrás. Uh-huh. O fato de ter aquela foto do helicóptero circulando ali dá a entender que essa organização ela passou a usar aquilo como um estudo de campo. Os e-mails do Lucas mostram isso. Só que eles evitaram que outras pessoas, outras entidades, outros membros de governo chegassem até lá. Abafaram. Menos o Ethan. Por que o Ethan eles permitiram que chegasse lá? Porque ele tem um passado que a gente não conhece. Na verdade, ele foi convidado pela própria Evelyn, né? A Evelyn, ela ficou obcecada, isso cita em vários files também do jogo. Ela foi programada na criação dela pra querer uma família. Então, provavelmente, quando ela fosse jogada em uma zona de guerra, ela iria procurar uma família, iria se abrigar com essa família e depois ia atacar, né? Que é o elemento desses militares. Eu queria fazer uma observação só. Porque eu fiz uma outra interpretação da coisa. É, tá, vamos colocar que a Umbrella tá underground ali, mas eles realmente iam se unir com a HCF pra fazer alguma coisa? Eu não sei, porque o Wesker se prendeu pra HCF. Não, é a Umbrella. Eu não sei se eles fariam alguma coisa. Então, por isso que eu tô falando, a Umbrella que a gente conhecia, entendeu? Então, na minha opinião, a empresa pra qual a Mia trabalhava era uma outra empresa, isso, e a Umbrella está se reerguendo com algum legado que a gente não sabe qual é, de quem é e da onde vem, e a Umbrella tá querendo pôr as mãos nela, porque tá escrito no file da Mia, do documento que a Mia carrega dentro do navio, que é o seguinte: tem algumas empresas que estão querendo se apossar dessa nossa arma. Então a gente está levando para a América Central. Então, para a Umbrella chegar ali naquele momento, eles estavam rondando, porque eles sabiam que aquilo tinha acontecido, que eles já estavam rondando, compraram o Lucas e falaram: ó, você fica de olho aqui, que, a gente, que esse, isso aqui é nosso, você não deixa ninguém encostar. Mas eu não acho que o experimento fosse da Umbrella, não. Eu não. Eu acho que é tudo um engodo. Eu acho que a Umbrella que a gente vê no final do jogo não é a Umbrella do Spencer. Aquilo não é, é outra. É uma empresa que quer ser a Umbrella. Mas é um legado. Eu acho que é assim. Eu acho que é a Organization. Eles pensaram assim: nós sempre roubamos os experimentos da Umbrella. Agora a Umbrella desapareceu. Vamos assumir esse nome. Agora, porque se der bosta... Não, sim, desde 2003, né? Se der bosta, é a Umbrella, não é a gente. A gente continua oculto, ninguém sabe que a gente existe. A gente continua aqui escondido, oculto, fazendo tudo. Se der bosta, não é a Tentsu, ou a Organization, ou a HCF, ou o que quer que seja. É a Umbrella. Mas se der bosta, todas as não é o... são válidas, cara. A gente precisa de informação pra poder concluir. Tipo, se der bosta, não é o Maxon, é o Chris. Só que não é o Chris. Oh, okay, é o Maxon. Olha só, mas é. Mas tem o consenso de que não é o Chris. Não é o Chris e ponto final. Esse é um consenso. Eu acho que é uma mudança de modelo de personagem muito grande. E assim, peraí, olha só. Ele não é o Chris. Vocês que jogam muito mais do que eu. Ele se apresenta como Redfield em algum momento? Ou ele fala: meu nome é Chris Redfield? Não, ele chega e fala assim: como é Redfield, okay, mas no, tá, nos créditos aparece Chris Redfield. Só esse que isso pode ser algo... Claro, tipo, ele tá se passando pelo Chris, ele é um falso Chris. Sim, mas eu acho que isso deve ser alguma coisa da Capcom. Tipo, a gente não vai entregar o ouro, né? É um xiste. Então, ó, aqui, ó, pra você acreditar que é mesmo o Chris, mas, ó, talvez não seja. Quando saiu o cara do helicóptero, a voz com que ele falou, eu já não prestei atenção. Porque quando eu ouvi no rádio e eu achei que era a voz do Chris... Depois que o cara desceu do helicóptero e eu vi, ele falou que era o Redfield, eu falei: beleza, é ele. Não fiquei prestando atenção se a base era diferente. Vai ver, muita gente caiu nessa mesma que eu. Inclusive. Mas mais um modelo. Eu acho. O Chris anêmico ali, pô, perdeu 20 quilos. Não, o modelo do filme, o Vendetta, vai sair um filme novo de animação. Que se passa, se não me engano, no mesmo ano do Resident Evil 7. Ele tá diferente, né? É outro modelo. E o Chris tá igual, R5, R6. É. Não, assim, beleza, entendeu? Tem um tempo que passou. Se passaram 20 anos, né? Desde que a gente conhece o Chris Redfield. Mas ali no primeirão ele era um moleque, né? De 20 e pouquinho. Ele tá com 40 e poucos aí agora. Mas ele é, pô, tipo Jack Bauer. O cara vai chegar aos 50, pô, Stallone. Então não precisava emagrecer e, tanto. Sim, eu acho que fica muito claro pra mim que tem alguma coisa aí. Porque primeiro tem essa o Redfield, aí você fica ué, mas não parece. O DLC tem Umbrella. Nora Hero, e aí, né? Logo depois dos créditos já aparece a cara do cara e Nora Hero, aguarde, tipo, tem mais. Exatamente. Não, mas a questão do DLC se chamar Nora Hero. Falou que é o Chris e que, tipo, isso é um absurdo, porque mudaram o personagem, porque, sabe, tipo, aí o pessoal já emburreceu. Nossa, né? O Chris se vendeu pra Umbrella, ele nunca foi um herói, eu assoteio. Vai todo mundo quebrar a cara igual quebraram a cara agora que o Resident Evil 7 saiu e o jogo tá foda. Gente, vai desaparecer. Essa especulação tem uma galera que leva pra outro nível, né? Começa a inventar umas paradas muito nada a ver. Assim. Por isso que eu falo, imagine se os ETs chegassem. Esse tipo de pessoa que fala essas bostas do Resident Evil 7 ia ser o que ia estragar a porra toda. Sim. Só imagina a bosta que ia dar. Entendeu? Por isso que os ETs não contatam a gente. Por esse tipo de gente. Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam dos Bakers? Eu amei os Bakers. Eu quero eles pra mim. Nossa, os Bakers são os melhores personagens. Eles estão anos luz à frente da Mia e a Mia tá anos luz à frente do Ethan. Eu queria uma nova temporada de A Grande Família com eles. Eu gostei muito da Mia. Ela me surpreendeu. Ela é uma ótima personagem. Ela é carismática e tudo mais. Mas eu gostei muito dos Bakers também, cara. Os Bakers são... A Margaret foi minha preferida depois do DLC aí do Bedroom, muito mais ainda, cara. Esse DLC é maravilhoso. Não joguei. Horas desse DLC, meu. Sim, vamos falar um pouco sobre a realidade que a gente encontra os Bakers no jogo e o que se desenrola, né? Uma explicação pra isso. Quando você chega na mansão, você tem uma fotografia de uma família comum, né? Você sabe que ali é a mansão, a residência da família Baker, e você consegue entrar por uma incrível porta dos fundos que estava aberta, mas tudo bem. Aliás, uma coisa interessante... Lá nessa porta dos fundos tem um balão balanço ali que é igualzinho o balanço do Evil Dead. Eu achei isso maravilhoso. Sim, assim, eu tava assistindo o primeiro Evil Dead também. Eu pensei, igual? Ai, o balanço. Assim que você entra na propriedade e você vai andando, você vê, acho que o Jack passando, né? Sim. Uhum. Mas se você vai atrás dele, ele some, de todo modo. Isso. É, mas aquilo ali, bem no comecinho do jogo, porque é o primeiro contato visual com outro ser humano que você faz, né? É, sim, E ele ainda é um contato muito filme de terror padrão, do tipo, você viu, passou o açougueiro ali, ó, esse cara que mata todo mundo. Exato. Aí, ó. É, isso é uma achei, assombração, achei legal. Né? Ou é uma assombração, né? Mas você sabe que chegou uma era do terror, cara, que originalidade, você vai fugir do gênero puramente terror e você precisa se apropriar desses clichês e fazer bom uso deles. E fazer bom uso deles, sim. É muito mais difícil fazer bom uso dos clichês do que trazer algo original. Ah, sim, você usar bem um clichê, eu acho que é muito mais difícil, né? Porque você tem que desconstruir a expectativa da pessoa, que, ah, esse cara é o assassino, ai, já vi tudo, já vi 15 filmes, assim, e fazer uma coisa diferente com isso. Ser original, o cara já não espera nada de você mesmo, então, assim, ser original realmente é um mérito, mas é um mérito que parte de uma não expectativa. Quando você parte de uma expectativa pra quebrar essa expectativa, é mais difícil. É complicado. É. É exatamente o que o Resident Evil 7 faz no determinado momento do jogo, em que você já matou o Jack, já matou a Margaret, já fudeu ali com o Lucas, né? Ele fugiu, e né? E aí você tem uma cena do Jack humano, com uma cara super soturna, falando assim... Lagriminha, cara. Me ajuda. Cara... Liberte a minha família. E não só pedindo ajuda, como falando assim... Impeça a Evelyn. Só que não culpa ela, não. Ela só quer uma família. Cara, tipo, nossa. Ele inocenta até a filha da puta da vilã. Eu tenho um problema com essa cena. Qual é o contexto pelo qual ele entrou em contato com esse cara? Ele tava dentro de uma gosma. Isso é explicado Eu não achei todos os arquivos, não, tá? Então, exatamente. Assim. Não é que eu não li, não. Eu só não achei. É um inconsciente coletivo. Uh-huh. As mentes de todo mundo, todos os controlados, são conectados. Os mofos viram uma colmeia. É isso. Exatamente. Todos são controlados pela Evelyn. Então todo mundo ali tá interconectado ali. Cês, essa cena realmente é bonita, né? A gente vê ela em inglês lá, o cara tem um sotaque de caipira. Agora vamos pensar na dublada. Ô, você não come menina, não. Essa tá procurando uma família só. Ô, tu acha que eu sou assassino e minha família, minha mulher ali, a Marge? O Lucas? O Lucas? Ia ficar uma bosta. Ia ficar, né? Porque a gente associa o caipira com o jocoso, né? No português, né? Sim. Eu acho que no inglês tem essa coisa. É o Mazarop, é. Ia ser um sotacão de mineiro, assim. Você acha que eu sou assassino? Eu e minha mulher? Meu filho lá, o Lucas? Volta Lucas aqui, filha da puta. Você não viu lá que o... Você não viu lá que o Lucas... Seu filho, o Lucas lá tem o... O Lucas tem lá o troféu de melhor engenheiro lá da escola. Lá, você não viu que ele tem, não? Tô esperto. Você acha que ele é assassino aí nos outros? O Jack te perseguindo pela casa. Volta, Lazareto, filha da puta. Ô, você volta, ô, Lazareto. Você tá fugindo aí de mim, filho? Filho do marrom de fuso. Imagina se ele chamasse Nerson ao invés de Nerson. Ô, Nerson, você tá fugindo aí, ó? Ia ser bem o Nerson da Caatinga falando. Ia ser, cara. É, Nerson. Ah, eu queria, gente, dublar. Pra quem traduziu legal, e colocou você, parabéns. Muito bom. Você sabe. Sim, você quer pela casa. Que era cada membro da família, que o Lucas era um puto engenheiro na escola, sim, né? Que, cara, isso é fantástico. Não, e uma parada maneira, né? Ele não tem nenhum troféu de campeão, ele é tipo terceiro e segundo. E você vê que a família realmente dava valor pra conquista, né? Porque o cara, fiquei em terceiro, que bosta. Não, ele tava lá, não, meus troféus. Eu fiquei em terceiro, fiquei em segundo. Isso é uma característica maneira, assim, que não era um cara, digamos assim, muito vaidoso. Ele não queria ser o melhor. Mas ele tava contente. Ele era um filho da puta, mas ele era um filho. Ele era um mau filho. Ele era louco desde ele era louco. Da Evelyn, ele já era louco. Não tem uns arquivos ali, né? não tem arquivos ali que são ele falando? Lucas é psicopata. Lucas é psicopata. Ele matou o amiguinho, lembra? Sim, ele mata o amiguinho dele, ele tá me enchendo o saco, eu vou trancar ele no sótão. Sim. Aí depois, três dias depois, ele fala, então, ele parou de bater lá no sótão, o que será que aconteceu três dias depois? Sim. Cara, esse jogo, ele incita você a explorar as coisas de uma maneira tão maravilhosa. Eu acabei de acabar o DLC, e como ele faz com que você encontre aquela faca atrás da penteadeira, é tipo isso, como você descobre, sim, aquele botão no troféu, quando ele fala, né? Eu fundi o controle remoto com o troféu, eu sou um gênio. Fora que é o seguinte... Faz sentido com a conexão dele com essa organização, os e-mails que ele troca. Então, assim, ele é o menos infectado deles ali, né? Não, na verdade, ele foi infectado, ele tirou da cabeça, aquela empresa lá que salva o Ethan no final, uh-huh, eles chegaram antes, eles abordaram o Lucas, deram uma cura pra ele, falou, você vai ficar de olho. E o Lucas, o que, que ele faz? Pra ele não ser exterminado pela Evelyn, ele finge que ele tá sendo controlado. Sim. Mas, então, assim, mas ele tem a regeneração. Ele tem a regeneração. Ele não tá totalmente curado. A influência depende de cada pessoa. Não, ele tanto tem a regeneração que o pai dele corta o braço dele e depois tá normal. A Mia ainda se transforma lá. O Ethan também. Ela ainda se transforma, ela ainda tem ali a força dela e tal, mas ela não é mais controlada. O Ethan, se vocês forem ver no final, o braço dele já tá curado mesmo. Então, quer dizer, ele realmente ainda tá infectado, mas ele não tá sendo mais controlado pela Evelyn. Ele é infectado na hora que o Jack dá pra ele comer a carninha. Exato. No começo do jogo. O jogo se passa num intervalo de 12 horas. Ele chega lá no fim da tarde e sai de lá com o sol raiando. Então tem que pensar que as pessoas estão influenciando. É uma noite. Há 3 anos ele tá há horas, né? Então essa é uma diferença aí. Não, mas olha só, em que momento vocês acham que ele foi infectado? Porque quando ele perde o braço, costura um braço dele de volta. Aí a questão é a seguinte, aquela costura, ela tem a ver com ele já estar infectado ou é pseudociência? Porque aquela costura de braço, aquilo... É as duas coisas. É a propriedade do fungo. Ele é infectado, eu acho, na hora que o Jack dá a comida e enfia a carne na boca dele. Eu acho que é um pouco antes. Na hora que fizeram o negócio do braço dele. Ele tem total controle da mão, assim, não é possível que seja um peixe com absurdo, assim, pode ser uma pseudociência pro jogo funcionar, beleza. Aí é que eu acho que entra a pseudociência, sabe? A famosa suspensão de descrença, assim. É. Ele foi infectado, mas aí ali ele já tinha a mão, entendeu? Tipo, você tem que um pouco relevar isso daí. Porque assim, realmente, uma amputação, ela pode ser recuperada, isso pode acontecer. Mas dificilmente com perfeição e dificilmente assim numa fazenda no interior de Louisiana. Antes do jantar ficar pronto, né? O cara contou pra falar, já tá no lugar aí. Botei o relógio aí pra enfaixar. Mas assim, a propriedade de regeneração do fungo é muito grande e ele fica em contato com os mofados por muito tempo. Sim, sim. Exato. Também isso tem que ser levado em consideração. Aí a gente tem o Jack, a Marge, o Lucas. Mas e a Zoe? O que aconteceu com ela? Por que ela não foi infectada? Ninguém sabe. Ainda não se sabe. Não se sabe, né? Não, tem dois finais no jogo, sim. Não se sabe o que aconteceu com a Zoe e tem outro que ela morre e a Mia também morre. Então, mas o jeito que a Zoe morre no outro final me faz questionar por que a Evelyn não faz aquilo com qualquer pessoa que é um problema pra ela. Inclusive a Mia, quando a Mia disse que não quer ser a mãe dela. Sim. Porque ela quer que ela seja mãe deliberadamente. A gente já tem spoiler. Ela tem uma conexão com a Mia. Isso. Ela tem uma conexão com a Mia. A Zoe. E ela quer... Mas qualquer outro problema. Tem um file. Não sei se é no DLC ou se é no jogo normal, que diz que a Zoe não fica perto da Evelyn. Por isso que ela mora no quintal. Tá sendo puramente especulativo tudo isso, né? Isso que é a parte legal, porque quanto tempo faz que a gente não faz isso com Resident Evil, né? Isso é outra coisa que faz. Olha, isso é Resident Evil de verdade, tipo. Então, e isso é um novo arco que a série tá abrindo. É tipo fim de temporada, quando eles botam um Redfield dentro de um helicóptero da Umbrella, obviamente eles querem que a gente fique discutindo, não quer dizer que seja literalmente isso, mas o povo fica falando que não, porque estragaram o personagem, estragaram o character design, e fizeram não sei o que, fizeram uma cagada, e tal, lixo. Olha só, a Gigi acho que vai voltar daqui a pouquinho, deve ter caído rapidinho, a gente vai falando aqui, daqui a pouco ela aparece. Eu acho o seguinte, tem que tentar filtrar de fato, né, quem é que tá jogando nessa onda de ódio contra o jogo. Tudo bem que aqui a gente tá muito fácil, porque a gente entrou aqui numa zona de conforto onde reunimos 6 pessoas, que por mais que o Pedro não tenha jogado o jogo inteiro, mas ele teve a sensação do que é o jogo e gostou. E os outros 5 aqui terminamos o jogo e gostamos do jogo. Eu não me apaixonei pelo jogo. Tem várias coisinhas ali que eu acho que poderiam ter sido melhores, mas isso vale pra qualquer jogo. Mas eu entendi a proposta do jogo, admirei muito a tentativa da proposta do jogo e achei que resolveu um problema que a franquia tava tendo há muito tempo. Agora, é aquilo que vocês falaram, sentindo quem tava odiando o jogo, qual é o seu Resident Evil favorito? O 6. Então assim... É que assim, cara, eu não vi... Isso vai soar extremamente pedante, mas foda-se. Eu não vi nenhum argumento dessas pessoas que estão odiando o Resident Evil 7 que eu falasse assim, beleza, você tem um ponto aí. porque os argumentos normalmente são de pessoas que simplesmente não jogaram o jogo. Ok. Esse videogame passou, okay, né? São essas pessoas que ou pessoas que jogaram, mas que não é como, por exemplo, a gente que tá aqui, ó, acalentando uma discussão e especulando. Essa pessoa entendeu literalmente que aquele é um Chris Redfield. É que assim, um helicóptero no Berlim ponto final. Entendeu? Não, mas é que essa questão do Chris já é uma questão, assim, de história. Eu tô falando do macro, o odeio o Resident Evil 7. Mesmo. Não, porque a coisa do Chris, quando eu vi o Chris descendo, o pseudo Chris descendo do helicóptero da Umbrella, eu falei, cara, o que aconteceu pra ter um Chris Redfield descendo? O que aconteceu pro Trump da descer Umbrella de um helicóptero mexicano? Sim, tipo, sim, exatamente. É isso, sabe? É que aí a pessoa acredita que aquele é o Chris de verdade. A gente especula e tem vários indícios de que não é o Chris, mas pode ser o Chris também. A gente não tem essa confirmação. E se amanhã a Capcom lança o Not a Hero e confirma que aquele é o Chris, eu entro no coro. O design do personagem tá uma bosta. Esse não é o Chris. Sim. Eu engrosso o coro. Mas eu acho que eles não iam fazer isso, entende? É isso. Você não pode afirmar isso veementemente hoje e usar como argumento pra quebrar o jogo. Tipo, ah, o design do Chris tá uma bosta. Não posso bater antes de acontecer. Tem gente que tá usando. Esse que é o pior. É o imbecil. É o imbecil. O que eu tava falando, óbvio, eu fico tão triste, eu sinto tanto por vocês que tem que acompanhar de perto esse tipo de coisa, cara, e tem que ver esse lado tão podre desse fandom de Resident Evil. Fico triste, cara. E admiro vocês. Sabe que essas pessoas eu nem considero como fandom? Eu vou ser muito honesta com você. Eu nem considero essas pessoas como fãs de Resident Evil. Pra mim são pessoas que jogam e não vão atrás de entender, peraí, quem é o Chris Redfield de verdade? Quem é a Umbrella de verdade? Tipo, essas pessoas não entendem que o Chris foi o cara que iniciou toda essa briga. Foi o cara que comprou a briga e falou, mano, é o seguinte, eu tô largando essa bosta desses stars, eu tô indo pra Europa sozinho e eu vou resolver essa treta. Ele comprou a briga sozinho. Ponto. Aliás, final, ele nunca entraria no helicóptero da Umbrella. Eu nunca vi um fandom pra encher tanto o saco por causa de aparência de personagem igual o de Resident Evil. Sim, puta merda. Tudo é problema. Porque mudaram a Jill, porque mudaram a Ada, porque mudaram não sei o que. Quando mudaram a Julia. Cara, a Julia Walsh, ela foi foda. Todo jogo reclamam que mudou o dublador. Do dublador ainda não vi falar. Que o dublador desse Chris aí não é o mesmo dublador. Não é o Roger Smith. Não é o Sonic. É, não é o Sonic. Eu ainda não no vi falar. Mas parece ele. Muda o dublador, é um mimimi. Muda o formato do nariz, é um mimimi. Muda não sei o que, é um mimimi. O nariz da Jill no Revelations tá crítico, né? Aí o jogo sai, funciona, aí todo mundo cala a boca. Você tem duas escolhas de final do jogo, baseados em sobrou só um cero, salvar Mia, salvar Zoe. O jogo começa com a premissa de vou procurar minha esposa desaparecida. Beleza. E aí lá, no meio do caminho, eu vou procurar minha esposa desaparecida e eu tenho a oportunidade de curá-la. Ou curar uma estranha desconhecida que eu nunca vi, que eu sei que é parente de sangue da galera que é mó zoada. E quem é responsável por você tá saindo dela? E assim, eu acho que a Zoe, ela te ajudou. Não, ela me ajudou. E a Mia te enfiou naquela imprensa. Não, olha só. A Zoe te ajudou e a Mia te cortou a mão fora, né? Não. Olha só. Primeiro que é a mão esquerda, tá? E parece que o cara é destro. Então não é a mão que ele usa pras coisas. Beleza? Cara, mas não, assim, mas é uma mão, pô. Mas eu mão vou. Eu vou mas já tá no lugar de novo, e você gente. Vai amigo, e outra coisa, ela cortou a sua mão, e se você curar ela nunca mais vai cortar a sua mão. Cara, é o seguinte, eu acho que tem muito do passado dos dois aí que a gente não sabe. E existe mesmo. O Ethan, quando ele encontra a esposa dele, ele não tem a reação de quem viu, mas, meu Deus, meu amor, o que que saudade. Não, isso eu estranhei também. Mas você assim, teve respostas, você também tinha pra. Claro, mulher tá tipo, ele não quer entender o que realmente aconteceu. Tipo assim, Mia, você arrumou outro, sei lá, e depois ele te jogou nessa fazenda, sei lá, me fala, entendeu? Aí, eu acho que o passado é muito mais absurdo. Se ela que fala a gente que arrumou outro. Ele é uma pessoa mais importante do que parece. Se ela fala que arrumou outro, ele fala pra ela, sua vagabunda, eu nunca te amei. Seu frágil mundinho. O Ethan é um cara frio e a reação dele não é condizente com a realidade. É, mas a gente não sabe quem é o Ethan. E se o Ethan for um militar também? Se o Ethan for um ex-Stars. Eu acho que o Ethan foi levado pra lá pela empresa. Pode ser. Não foi a Mia quem mandou o e-mail. O fato dele ter conseguido entrar ali um lugar que tá sitiado por essa empresa, com os helicópteros circulando, e tipo, só ele conseguiu que chegar carro, ali. Né? Tantas, então, pera, tantas, gente. Tem muita outra história por trás. Pode ser um negócio meio Senhor e Senhora Smith. Que realmente não é falado em momento algum que a Evelyn que envia aquele e-mail pra ele. Não é falado. Mas a Mia diz que não se lembra de ter mandado o e-mail pra ele. É, porque a Evelyn tá controlando a memória dela. Ela tá controlando o que ela pensa. E ele vai acreditando nisso conforme vai passando o tempo. Quando ela diz isso, eu não lembro. Ele, tipo, cala a boca, não lembro. Talvez a Evelyn tenha mandado justamente por saber também que tinha pouco tempo também ali. Pode ser. Sim. Não, mas olha só, já que ninguém fala o que o Ethan faz da vida. Ela envelheceu ali tão rápido. Ela envelheceu rápido. Então, três anos ela envelheceu 70 anos. Virou uma velha. Tipo, virou uma velha, né? E ela tava obcecada em querer um pai. Então, eu acho que ela influenciou a Mia a enviar o e-mail. Tanto que você não consegue mirar nela, né? Em nenhum momento, porque ela já tá te influenciando ali, né? Exato. Mas olha só, beleza. Eu tô pensando. Entendi. Eu tô pensando. Se você não dá um tiro, vai entrar igual Metal Gear 3, né? Paradox. Só tô pensando na minha perspectiva como jogador. Até onde eu sabia da história ali, eu tava indo procurar a minha esposa desaparecida. Beleza, pode ser que o Ethan seja um ex-Umbrella, ex-organização, ex-Stars, e achava que a mulher era uma... Eu acredito que ele é ex alguma coisa grande, sim. É, e achava que a mulher era uma mulher comum e ela tava mentindo pra ele. Beleza, pode ser, mas eu não sabia disso. E eu, tudo bem, eu tô ajudando, eu poderia ajudar a mulher desconhecida que me levou ali até agora, mas o meu objetivo enquanto ser humano era ir atrás da minha esposa desaparecida. E eu descobri que quando eu encontrei minha esposa desaparecida, ela tava sob a posse do demônio do capeta, e que ela só tava fazendo tudo aquilo que ela fez porque ela tava sob a posse do demônio do capeta. Então, se eu salvasse ela ali, ela ia parar de fazer isso, e eu ia embora pra casa ser feliz com ela de novo. É, mas foi ela que te meteu nessa encrenca, porque ela mentiu pra você em algum momento. Sim, mas olha só, o homem, gente, quando tá apaixonado, e assim, ali era roleplay. Eu não tinha... Mas completamente excepcional, colocar valores mundanos não cabe. Sim, cara. Não cabe. E assim, se não cabe, se não cabe, pessoa prova aqui por A mais B que é possível. Ah, você escolheu a Zoe de primeira? Sim, eu nem pensei duas vezes. Eu confesso que na verdade eu pensei. Mas aí, na hora, eu pensei assim: o que que a Capcom quer que eu escolha? Deve ter um final bom e um final ruim. Foi exatamente o meu pensamento. Ali eu saí hora, do jogo. Eu escolhi a Zoe. Eu falei, na lá, hora isso... eu ia escolher a Zoe. Mas eu falei, gostei da Zoe, vou com ela. Pau no cu da Mia. Mas aí depois eu pensei, o final bom, provavelmente, eu tenho que escolher a Mia. Aí eu escolhi a Mia. Um amigo meu, ele tava jogando comigo, a gente tava por Skype, ele tava jogando e eu tava jogando junto, assim, né? Eu tava um pouquinho antes dele. E ele escolheu a Zoe. E ele falou, mano, tomei no cu. Em 15 minutos depois que ele fez essa escolha, menos, até 10 minutos que ele fez a escolha, ele se arrependeu totalmente de ter escolhido a Zoe. Não porque ela morreu, mas por causa de que ele descobriu sobre a Mia, o que que ela era. Aham. E é muito legal a morte da Zoe, também? Eu gosto muito. Mas peraí, descobri sobre a Mia o que ela era, o quê? Tipo, que ela era uma gente? Tinha dois finais. Isso. Então. Ah, ok. Não, eu não fazia ideia de que ela fosse um agente, só na hora. Não, eu não sabia também, mas eu imaginei ali, falei, aqui é a não, olha só, final. Olha só, quando a garotinha começou a falar, você não se lembra? Eu falei, olha, tem merda aí, pronto. A mulher tava mandando um vídeo pro cara falando que tava tudo ótimo, depois mandou um vídeo pro cara falando, ó, eu menti pra você mesmo, seu vagabundo, eu nunca te amei, não vem pra cá. É isso mesmo, esses dois vídeos nunca chegaram pro Ethan, tá? Que fica não, mas registrado. Eu vi, mas a gente viu. Sim. Não, mas ali eu tô pensando no jogador. Jogador. Tanto que o Ethan, ele acaba o jogo sem descobrir ainda sobre a Mia. Ele não sabe porra nenhuma dela ainda quando acaba o jogo. Na versão em que ela morre, nunca vai descobrir, né? Aparentemente. Ele vê o vídeo, o primeiro vídeo que você vê do jogo, que ela falando que manda um monte de beijo, que tá com saudade, ele vê no celular dela, que eles, né, pegam a bolsa dela de volta quando ele tá no helicóptero, e ele vê o vídeo no celular dela. É muito estranha a animação, né? Tem mó cara de coisa... Quer ser muito realista, né? Fica estranho a cara dela. É o famoso Uncanny Valley. Tá bem Quantic Dream o jogo, né? Tá meio Heavy Rain, quando assim. Quando chegar o Detroit, a gente vai sofrer com isso pra cacete. Pode crer. Não, mas assim, eu fiz essa escolha baseado nisso. Baseado assim, eu quero ver o que acontece com essa mulher. Porque aparentemente, se eu curar a outra... Porque a Zoe, ela já não me parecia tão infectada, assim. Ela... Dá pra sobreviver. Mas a escolha certa, ela que eu falei, nada. Eu acho que a influência depende muito de cada pessoa. Porque a Zoe foi uma pessoa que conseguiu manter o controle. Pode crer. Já os Baker não, o Jack e a Margaret. O resto da família, acho que é uma pessoa que conseguia controlar também. Tanto que ele foi, tipo, ele meio que... Ele tem o poder ainda. Ele ainda tem o negócio. Tem que ter O Lucas é psicopata, no caso. A influência dela. Sim, mas eu acho que influencia também o quão você fica em contato com os Mofás. Porque por exemplo, o Ethan no final do jogo, ele já começa a ver a alucinação à torta direito. Sim, e isso verdade. É um dos efeitos do fungo, né? Ele já tá vendo a menina na hora que ele pega o braço. Ele já tá Sim. vendo a menina. Lembrando que um dos poderes da Eve é fazer um controle mental, e num primeiro nível isso significa que a pessoa tá tendo alucinações envolvendo ela, isso. mesmo que ela não esteja ali, né? Exatamente. Tem um apelo, exatamente, um apelo pelo visual, né? Pelo visual. No barco ele já começa a ter visões, né? É, no barco ele é pego. Quer dizer, no barco você joga com a Mia, azul. No caso, não, né? Então eu falei besteira. Ele começa a ver. Começa a ver a menina dentro da casa. Dentro da casa ainda. É, no barco ele tem aquele contato do subconsciente coletivo com todos Sim, os... Sim, com o resto do pessoal. É, e aí os finais mudam depois, fundamentalmente. Se você escolhe a Zoe no próprio potezinho, ela já é morta, né? Eu achei meio preguiçosa essa solução. Mas foda, esse final realmente não é canônico, né? Porque as duas morrem nesse final. As duas. A gente não sabe o que acontece com a Zoe no final real, né? No final cano a gente não sabe. No final canônico. É, tem com o Lucas. Morre também. Diz que todo não há sobreviventes na casa. O Lucas desapareceu. O Lucas também desapareceu. Os dois desapareceram. Eu acho que ela não morreu, não. O Lucas, certeza que não. E eu acho que o Lucas ainda vai ter muito pano pra manga. Agora a Zoe, sim. Mas assim, achei legal como a construção. Feita toda uma construção de mistério sobre as filhas. Você vê aquela foto que tem as filhas, e aí você tem aquela coisa, eu ia ser o papai dela, e aí você não sabe se ele tá falando da Mia, e fala, porra, que relação bizarra tá acontecendo nessa família aqui. Cadê o Presser aparecendo? Quando você vai no quarto da Mia, da Evelyn, né? É um dos meus momentos favoritos do jogo, cara, de verdade. Eu achei maneiro, achei legal. Você chega até aquele lugar... Que inclusive me lembrou o quarto da Alessa no porão do Silent Hill 1. Sei lá, ele tá falando isso depois de todo o lance do Silent Hill 2. Eu nem imaginei que existisse. Eu não deveria nem citar Silent Hill mais nesse podcast, mas naquele momento eu acho que se fosse citar o meu preferido seria exatamente aquela parte lá. Super escura, suja, macabríssima, com um som assim surreal. Eu amei aquela parte. Que é quando você vê a menina de fato, né? Quando você tá voltando daquele quarto com. Quando você pega o item necessário que se abaixa e você vê as pernas dela. Antes de você entrar, ela entra na mente dele, fica tudo escuro e ela fala: stay away. Eu fiquei com cagaço da porra dessa pessoa. Então, e aí associa a Mia, né? Ao e-mail da Mia. Mas isso é porque ela tá vendo que o Ethan tá chegando onde ele não deve chegar, né? Então, aí é outro ponto de especulação dessa história. O Ethan, ele tem um poder sobre a Evelyn, ela não afeta ele da mesma forma. Eu acho que é porque ele tá lá por causa do tempo. Ele ainda não. A Evelyn não exerceu todo o domínio sobre ele. Por causa do tempo, ela tá expirando, ela não é mais o que ela era, né? Ela tá perdendo na hora que o Ethan mostra o soro pra ela, assim, ela entra em desespero e começa a mandar a Mia, boneco gigante. Ela tenta controlar ele. Tanto que quando ela tá vendo que eles estão indo embora, ela, não, você vai ficar. Ela pega ele, a partir dali ela tenta jogar Mia contra Ethan. É ali que ela tenta pegar ele também. Aparecem várias Mias ilusórias. Ela não tem controle sobre o Ethan. Ela não tem controle sobre o Ethan no sentido dele pegar e enfiar a cabeça no pé da mesa, sabe? Sim. Ela tem que controlar, ela tem que impedir ele, assim, derrubando o barco dele, prendendo ele na gosma, tentando fazer ele ficar louco. Ela quer o pai. Ele não tem influência nele, no corpo, no físico dele, né? Tem isso também, né? Vai ver, ela não quer matá-lo. Ela tem receio de matá-lo, porque é o pai que ela quer, né? O Jack era o velhão, era o vovô. Ela quer aquele pai. Não faz sentido isso. Ela tenta matar ele. Ele que consegue passar por todos os obstáculos, né? Ela tenta matar ela pode matar e regenerar. A partir do momento em que o Ethan descobre a forma de matar ela. Ah, isso é. Quando ele tem soro, aí complica pra ela. Isso. Tanto que aquele confronto contra a Evelyn pequenininha, que você precisa ficar se defendendo, senão ela te joga pra trás, é essencialmente isso. Ela dando o melhor dela ali pra poder acabar com ele, porque senão ele vai acabar com ela, né? Ela percebe ali que tá próximo. Ela aceitou ser órfão de pai e ficar só com a mãe, se fosse o caso. Pessoal, vamos terminar isso aqui? Vocês têm que dormir, né? Bora. Sem gritos mais, tá? A respeito à enxaqueca alheia. Estamos chegando ao final do nosso Eu Gosto de Jogos. Ninja Inimigo já foi dormir, eu tô prendendo os outros quatro aqui. Eles são meus prisioneiros, vão ser meus papais e mamães. Não. Oi, Beli. Olha só. Eu sei cozinhar, eu sei fazer comida. Cara, isso é um... Eu não sei. Você já é o cozinheiro do bando, cara. Parabéns. Eu posso limpar. Olha aí, pronto. Não precisa de limpar. Você viu a casa dos Baker, né? É verdade. A diarista não passa limpa uns dois anos. Viscoso, mas gostoso. Eu vou ficar só, sei lá, tem a rato dentro da panela, né? Aquele colecionável lá maravilhoso. Queria agradecer a todos vocês aí, Gegé, obrigado por convidar o pessoal. Obrigado, Maxon, obrigado, Martini, obrigado, Monique, que tá voltando aí. É nóis. É, primeiro, vou fazer uma curiosidade. Quantos podcasts sobre Resident Evil 7 vocês já gravaram? Que toda hora aparece aí. Ah, porque fomos gravar de 12, né? Eu vou gravar mais um amanhã. Eu vou gravar mais um. Tem mais um acho que na segunda-feira. Sábado eu gravei outro. Gente, esse é o meu primeiro. Esse é o meu primeiro, mas assim, eu só tenho o meu também. No Resident Evil é um tema que eu vou chamar o Bifoto, que sabe pra caralho. É. Não, legal, legal. Porque o jogo deu o que falar, né? Isso dá uma demonstração boa de que deu o que falar no jogo. Falaremos muito sobre ainda. Falaremos muito sobre, né? A gente poderia ficar por muitas horas mais. Sim. A gente tá chegando a em torno de 3 horas de gravação. Eu vou ter que lançar no máximo 2 horas e meia de podcast. Vai, meia hora vai ter que se perder aí. Provavelmente naquelas horas que a gente tava todo mundo falando em cima do outro, isso vai morrer. Esse pedaço vai ter que ser cortado. Queria pedir pra vocês aí, pra falar aí brevemente, onde é que nós encontramos vocês, caso alguém que esteja nos ouvindo não saiba. Pode falar, Monique, primeiro. Por favor, visitem lá o residentevildatabase.com. Eu também estou no Facebook como Resident Evil Database, eu estou no Instagram como Resident Evil Database, no YouTube também como Resident Evil Database e no Twitter como Resident Evil DB. E a gente está expandindo para outros jogos de terror agora também em 2017. Então aguardem novidades aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vou colocar uns links lá, os links todos do RDB lá na postagem. E o Dr. De Martini? Opa, Dr. De Martini é o meu pai, é um orgulho que você me chame assim. Dr. De Martininho. Nós estamos lá no New Game Plus, tanto eu quanto a GG. Sim. A gente é newgameplus.com.br, não tem como errar. Tem gameplays, tem análises, tem textos legais, tem vídeos legais. A gente pira de vez em quando, faz umas paradas bem loucas e bem massas. Então acessem lá, prestigiem o nosso trabalho e estamos à disposição aí dos senhores para quando nos quiserem novamente, estaremos aqui de novo. Sim. E o Dr. Maxon? Dr. Maxon é meu pai, é uma honra também se chamar assim. A Zigila no lado do Acre. Zigila e o Maxon Coringa. Vocês chamaram o Maxon errado, cara. Eu sempre falo isso. Eu gosto de falar do meu canal do YouTube, que apesar de pequenininho, eu tenho um grande carinho por ele. Especificamente sobre coisas de terror. Chama Mask Horror, youtube.com/maskhorror. Mas eu, como ofício, eu produzo o um programa do Inside Xbox no console do Xbox One toda. A cada 15 dias, um programa novo lá no console. E eu escrevo no blog. Eu sou editor do blog oficial do Xbox no Brasil, que é o blog do Xbox.com. Maxon, deixa eu te falar uma coisa muito séria, cara. Eu queria muito gostar mais do meu Xbox. Mas eu tomei eu sou tipo o poderoso chefão olhando pro Fredo e falando: você quebrou meu coração. Scalebound não será mais produzido. Por quê, cara? Não. Vai começar outro podcast sobre o fim de Scalebound? Não, hoje não, mas eu faria isso. Eu vou chorar muito, cara. Me chama. A gente pega umas cachaças e joga junto e chora junto. Pessoal, pra gente encerrar, eu queria dar um veredito aqui, pra gente dar uma nota pro Resident Evil 7. Só que o Baixo Frente Soco não acredita em números, que os números mentem. Então a gente acredita melhor em analogias. E eu queria pedir a vocês, uma analogia, mas hoje vai ser meio clichê: dar um filme de terror pra Resident Evil 7. E por quê? Se Resident Evil 7 fosse um filme de terror, qual seria? Resumindo. Pode ir pensando enquanto isso. Ele seria dos jogos da mortais. Bruxa. Dos jogos mortais de Blair. Texas, Evil, Dead. Eu diria isso também. A morte do demônio com a serra elétrica pela bruxa de Blair. Pela bruxa de Blair. Durante alguns jogos mortais, exatamente. E com uma mosca do Cronenberg que pousou em cima de um cogumelo também, do cara. Nossa. Cara, essa foi colaborativa essa, né? Foi legal. Nossa, muito bom. Tá aí, se fosse uma fruta. Sacanagem. Não, só se fosse uma fruta, eu acho que ia ser uma jaca. Ela te assusta. É uma pera mofada. Ela te assusta, assim, por fora. Mas quando você corta, é gostosinha ainda. É delicinha. É gostoso. Se fosse um legume, eu diria que ia ser uma cebola. Porque uma cebola. Camadas. E você chora, né? Te agride. Te agride. Seja uma moranga, seja o que é mofada. Tá, ok. É um mofado, queijo. Importante. É um queijo gorgonzola, então. Um queijo gorgonzola. Olha aí. Mofado por fora, gostoso por dentro. Gostoso. E algum prognóstico aí pro futuro da franquia? Onde é que vocês enxergam Resident Evil daqui a 5 anos? E qual é a pretensão salarial? Olha, a minha pretensão... Pera, não. Eu não sei dizer, porque é complicado. Eu acho que agora tem tão um bom caminho aí, tá voltando pra essa coisa do terror e tudo, que era o que as raízes, né? Que é onde nasceu e se criou, e depois acabou abandonando, passou por um período aí usando drogas e tal. É normal, todo adolescente passa por essas coisas, mas aí vai crescendo. Era isso que eu tava falando esses dias. Resident Evil finalmente saiu da adolescência e virou um adulto. Tipo, agora ele sabe quem ele é, sacou? Ele saiu daquela dor. Eu vou dar tiro em todo mundo, eu vou matar zumbi. Agora eu acho que ele vai fazer uma pós, de repente, estudar pro país. Foi uma criança bonitinha, né? Um adolescente chato. E agora vai ser um adulto maneiro. Ah, eu gostaria de estar jogando um Louisiana Chronicles na minha Gun Con 3, assim, eu estaria feliz também. Adoro os Chronicles. Sim. Eu acho que a gente vai ter aí um Revelations. Estilo Revelations mesmo, jogabilidade terceira pessoa, um pouquinho de tiroteio, mas com foco um pouco ainda mais puxado pro terror e pro gore, tipo Revelations 2, assim, o primeiro. Eu acho que a gente vai ter talvez mais um Resident Evil em primeira pessoa, se não for o Resident Evil 8, vai ser algum outro spin-off. Uhum. Mas o Resident Evil, o futuro, pra mim, o mercado é que vai dizer. Entendi. Como é que vão estar os jogos de terror daqui 3 ou 4 anos? Sim, sim. Como é que vai sair o The Last of Us 2, sabe? O VR vai ficar mesmo consolidado como... Eu acho que não, sabia? Esse negócio de VR, eu acho que é o próximo sensor de movimento. Ele vai virar uma coisa de nicho. Não, eu acho que o VR não vai, não, também. Talvez o nicho seja jogo de terror, mas é porque já é um gênero que as pessoas se assustam, tem cagaço. Isso ainda mais com os sensores, motores da pessoa, né? Tem a coisa da sinestesia, a coisa da vertigem, de você tá parado, mas virando a cabeça ou andando para um lado, o seu corpo não tá sentindo o mesmo estímulo que a visão, e o seu corpo interpreta isso como você tá sendo envenenado, e por isso dá ânsia de vômito e tudo mais. Isso ainda é muito nebuloso. E é só ver, por exemplo, a postura da medrosa suprema que é a Nintendo sobre isso, que é: ó, enquanto eu não descobrir um jeito de ninguém passar mal, não vou fazer, né? A postura Disney que a Nintendo tem. Disney é criadora do Virtual Boy. Eu acho que o VR, ele é uma herança maldita dos anos 90, já que vai voltar aos anos 90, 3D, né? que volte a Pacalolo, que volte a Fórmula 1 legal, isso, sabe? Cena. Que volte todas as coisas legais. Volte Mamonas. Mamonas Assassinas. Volta Manchete. Que volte tudo que era legal nos Volta anos 90, Colo. E não o realidade virtual, que no contra o Metal Slug. Fliperama The King of Fighters. Isso aí não dá pra... Verdade. Pantanal na Manchete.